Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais yes. Eu sou o Joel Suki e mal tirou a carteira, já tá querendo jogar ranqueada. O cara fez uma piada igual do Bala, é. Agora, o que você tá achando? Cara... É, o cara até pra negado não entender mesmo essa piada. Dá só aquela volta no bloco, né? Eu sou o Bala e eu nunca vou me esquecer quando eu joguei na locadora pela primeira vez do Play 1. Cadê o memory card pra eu salvar? Isso era um terror na locadora. Chivaria. Aqui é o Jota e eu já joguei. E eu já tive mais de 120 jogos, mas nunca mais de 70 CDs. Ué, mano? Toda vida que eu chegava a 70 CDs, que eu tentava conseguir mais, eu sempre vi um jogo, caralho, eu quero esse jogo. Eu vendi um CD pra comprar outro, cara. Olha aí. O Jota já começou o cast com as lâminas. E eu sou o Neto Maru e eu andava com memory card na cintura. Quando o cara comprou a carteira e botava na carteira da memória. Me diz aqui uma coisa antes de começar vocês. Porque assim, eu joguei na locadora pouquíssimo tempo. Porque teve um tempo que eu fui morar com meus avós e o meu PlayStation ficou com meu irmão. Aí eu jogava na locadora nesse tempo. Cara, era impossível você jogar e salvar se você não fosse amigo do dono da locadora, cara. É doido, mano. Não dava não, mano. Galera ali no Bell salvava os jogos tudinho ali no futebol, mano. Passando por cima. Caralho. Lá no Bell tinha essa putaria que quem tinha privilégio era a negada do futebol, né? É. Tinha memory card só pro futebol, né? Porque a galera que montou os times, vamos jogar no final de semana. O memory card do futebol era aquele que era... Como é? Tinha uns gomozinhos da bola, né? Pintado de corretivo ali. É. Ah, aquele memory card gordinho? É, mano. Caralho, macho. Esses memory card gordinhos, macho. Eu tive dois deles. Eles duraram 2 meses e queimaram. Festa não, mano. Tudo vagabundo. Eu sei, quando eu pegava o memory card da locadora, eu papocava muita memória, mano. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre, como a galera percebeu, né? O PS1, né? O clássico ali dos jogos, né, dos videogames. Super claro. Videogames. Depois do Super Nintendo, é ele que domina, né? É verdade. Mas eu acho assim que o grande impulsionador dos jogos da nossa geração foi o PS1, né, cara? Pois é. Eles e a pirataria, né? Não tem disso não, você que tá dizendo. Obrigado, CD de R$10. E vamos pro e-mail. Vamos para a nossa leitura de e-mails do episódio 122, onde a gente falou de magia, né, Neto? Olha aí. Sim, um dos episódios que o pessoal mais curtiu, comentou, né? E pois é, muita cara. Muita gente curiosa, muita gente querendo se aliar ao Kaique, né? A gente sempre lembra o pessoal a estar sempre acessando o facebook.com/azileitor, né? Você que é um ouvinte novo, você que está pegando esse programa pela primeira vez, né? Vá lá no Facebook, você também deve passar um bom tempo nele, né? Sim, cara, galera passa um tempozão no Facebook, né? Passa e curte lá o Azila, né, cara? Só um clique. Até porque, se você for pensar, eu acredito que um indivíduo que ouça podcasts não seja um indivíduo que não tenha Facebook, né? Então, se você ouve o programa e tem um Facebook, né, vá lá e curta a nossa página, né? Exatamente, cara. Seguir também o Azila no Twitter, né? @azileitor. E acessar a nossa página, né? O azileitor.com.br, que é o mais importante. É isso aí. Além das notícias do mundo nerd, otaku em geral, tem também lá a coluna sobre cinema, né? Que tá bombando. Sim, cara. Coluna de literatura, de quadrinhos. Tem altas novidades, né? Lá no site. Tem tudo de um pouco lá. Curiosidades. Entre lá, clique, passe um tempo lá e confira que tem muita coisa legal e bacana dos asilados por lá. É, e se você quiser enviar um e-mail pra gente ler aqui, envie pro asilacast@asilator.com.br. E o mais importante de tudo, comprar pelos links do Submarino, hoje com um recado especial, né, cara? Hoje o jogo que todo mundo tá jogando, e quem não tá jogando quer comprar para jogar, né? Pois é, né? O GTA V. Um dos jogos mais esperados, o pessoal se coçando, deve ter sido recorde de venda, né? Porque não se fala em outra coisa além do GTA V. Não, no dia do lançamento, bicho, era só o que tinha na timeline do Facebook, do Twitter, tudo GTA V, puta merda, não sei o quê. Galera, tudo ficou louca, cara, com o lançamento. Ó, quem curte games e não jogou esse daí, tá devendo. E se você é um desses caras que tá em débito aí, né, com a jogatina e vai comprar o GTA V, entre aí no asileitor.com.br, clique lá no nosso link, né? Exato, do cara. Submarino, e adquira o seu. A gente vai continuar pedindo pra você indicar o AsilaCast pros seus amigos e avaliar lá no iTunes. É isso aí, não se esqueça disso. E a gente tá aqui com o Laerme e o The Drummer atacam novamente aqui com os flagras da praia, rapaz. São os paparazzi de praia, né? Pois é, né? Dessa vez ali, o flagrado foi o Neto lá pra fingir. Já vê isso? Eu e um colega meu, né? A gente tava na praia, os caras tiveram a oportunidade de bater essa foto aí. Eu não percebi na ocasião, mas tá aí o flagrante meu e do meu colega. Tem o link aí embaixo ali do flagra do Neto da Praia ali. Comentem pra vocês dizerem quem é mais forte, né? Eu ou o outro maluco aí da foto. O nosso amigo aqui, o Mario Sato, né, cara? O japonês, né? Nosso correspondente internacional. Né? É, cara. Nosso correspondente internacional mandou mais fotos do Japão pra gente. Tem os links aí das fotos, né, cara? De uma loja de videogames antigos. É tipo... Isso foi comentado, né, no programa. A gente vai, pá, como é que é as lojas de videogame lá, né? Tem coisa antiga e tal. Aí ele fez essa cobertura, né? Aí... Não é, meu irmão. Mas altos cartuchos de Super Nintendo, velho. E é um negócio, mano. Que tu vê que é coisa de japonês, que é mais organizado, né, mano? É um negócio usado, mas ele tenta botar uma carazinha de novo, né? Se fosse aqui no Brasil, era tudo dentro de uma caixa de sapato, montaria, gradeado. Pois não é, mas uma estantezinha com os bichos dentro de um sacozinho de plástico, né? Não sei o que. Foda demais, mas tu é doido. E o primeiro e-mail aqui é do Michael Sato. Michael é se fosse o Silvio Santos, né? Michael Sato, sou filho de Mario Sato. Vigi, o Mario Sato, mano, o japonês, mano. Vigi, agora a casa caiu, né, pra ele. Vigi, eu tava... Eita, pô, DNA, o próximo quadro aqui do asilo. Mas calma, não é o Mario que gravou o programa passado. Vigi, olha aí. Tenho 27 anos e estou no Japão há quase 7 anos. Vigi, olha aí, mano. Asila e sucesso, sabe que a nossa audiência fora dos Estados Unidos é o Japão, né? Que tá tomando de conta aí. E tenho que dizer que amo muito esse país, olha aí. Conheci minha esposa há quase 4 anos, nos casamos no mês passado. Olha aí, parabéns, né? Meus parabéns, cara. No final desse mês, se tudo ocorrer bem, nascerá nossa primeira filha, que se chamará Ana. Olha aí, velho. Tá saúde, certo. Saúde aí pra Ana, pro casal, né, cara? Felicidade aí pros dois. Sim. Acho que todo brasileiro que chega aqui pela primeira vez tem um choque com o modo de vida daqui. Pra mim, o que reparei de imediato não foi, foi que não tem lixo nas ruas. Vigi. O que é que ele quis dizer com isso, né, cara? Não é, poxa. É porque aqui ele tá por fora do esquema da Copa, velho. Aqui... Muito raramente você vê um carro velho. O que, é que ele quer dizer que novo com isso? Isso é uma coisa curiosa, porque eu vi um estudo dizendo que o Brasil é um dos poucos países no mundo que a frota de carros não se renova. Se você pegar, sei lá, uma foto de qualquer país emergente ou desenvolvido, os carros existem uma renovação. Sei lá, você não vê carros com mais de 5 anos rodando pelas ruas, é coisa rara. Aqui no Brasil, Brasília e Fusca roda em uma boa, o Chevetão. É doido, esse carro. O Ferrolho tinha até pouco tempo, mano. O Chevette é pra todo canto, numa boa. Os carros são de 70 e tantos, mano, ainda rodando aí. É, Brasil, né? Outra coisa muito diferente do Brasil é que a qual é a... Putaria, cara, aqui. É a qualidade com que você é atendido quando entra no restaurante ou loja. Os japoneses são altamente solícitos e educados, viu? Mas... aí sim, viu, mano? Porque aqui pra um garçom atender o cara é uma briga, viu, mano? É doido, mano. Eu nunca consigo. Mas sempre daria. Se eu fosse trabalhar de garçom, mano, naqueles momentos que o cara tá parado, eu ficava olhando pras mesas, mano. Porque é impressionante como quando você quer chamar um garçom nunca olha, né? Ele tá sempre olhando pra baixo, andando rápido, né? Nunca não olha é, pros mano. Clientes, mano. Até hoje não aprendi muito bem a falar japonês, mas não tenho dificuldades em fazer qualquer coisa aqui. Olha aí, é mais uma prova que no Japão, se você não souber falar muito bem japonês, né? No programa que a gente gravou sobre o Japão, o nosso querido amigo Mário Sater dá umas dicas gestuais, né? De como é que você começa e tal, e já dá pra você interagir. Bastante, né, lá? Exato, né, cara? Escute lá o cast. Sim. O país tem uma infraestrutura muito grande. A qualidade das estradas e linha férrea é imensa. Apesar do país ser pequeno, tem lugares muito bonitos para se conhecer. Olha aí. Tenho que dizer que o programa sobre asilados no Japão é só uma pequena introdução ao tema, porque tem muito papo sobre o assunto. Olha aí. Se tiver um segundo podcast, estarei à disposição. Olha aí, rapaz. Olha aí, velho. Nossa comitiva crescendo, né? Já temos dois Satos, né, no Japão. Os irmãos Satos, né? Poderia ser pai e filho, mas seria só uma mera coincidência. Também sou um dos muitos ouvintes que conheceram a Asila pelo tweet do @EasyNobre. Olha aí. Olha aí, o Easy fodão. Um grande abraço a todos vocês. É que ele deixa o Instagram dele, né? O @SpiderS4TO. Olha aí. Spider, porque ele é fã do Anderson Silva. Pois é. Próximo aqui é do Gleidson, de Belo Horizonte. Ele disse que gostou bastante do cast do Japão. Ele tem muita vontade de ir, mas está liso por enquanto, vai ficar por aqui mesmo. A gente também, né? O cara assim. É, coincidência, dinheiro é um negócio, né? Complicado. É uma coisa que não foi abordada, foi o costume que são baixar as cabeças como respeito e não poder entrar nas casas com chinelos ou sapatos. Isso aí é bem tradicional, né? Japonês, aquela reverência, né? Que o cara dá, baixando a cabeça e tal. E a questão dos sapatos na porta. É, sendo que na versão ali do Bruce Lee, o cara tem que... não pode tirar os olhos do cara, né? É, o Bruce Lee tem esse detalhe aí. O cara que é... do Kung Fu, o cara manja dessas paradas aí, né, de não tirar o olho e tal, mas no próximo programa, como os nossos amigos Satos disseram, né, a gente não explorou tudo, que até porque o Japão é muita coisa, a gente tem que deixar um pouquinho pros próximos episódios, né. Pois é. Bom, o nosso amigo aqui, Gleidson, disse que se a gente for fazer um Asila Cast sobre Tokusatsu, Sentais ou Power Rangers, temos que chamar ele porque ele entende do assunto. Olha, né? Aí, cara. Já tá na lista, né? Dos Tokusatsuzão aí. É, Tokusatsu e Sentais a gente tem que fazer, até porque tá chegando um novo Robocop aí, tem muita gente dizendo que ele parece com o Giban. Giban. Né? Não, muito próximo disso aí a gente vai fazer um podcast esclarecendo sobre isso e quem sabe o nosso querido amigo Gleidson não participa, né? Exatamente. E aqui ele disse que vai compartilhar duas imagens bizarras e bem pesadas de coisas sobre o Japão. E a taria. Clique por sua conta em risco. É, a gente não tem nada a ver com isso. Se você estiver comendo agora, é melhor não. E se você tiver o estômago fraco também, cuidado. E o próximo e-mail é do Júlio César da Silva Soares, nosso ouvinte já clássico, né? Fala, galera do Asila, gostaria de dizer que achei o cast de magia fantástico e chorei de rir na parte do bebê que nasceu rindo. Ouvindo esse cast, cheguei à conclusão que o Asila consegue transformar qualquer tema sério e controverso como magia em uma verdadeira putaria. Isso é porque a gente se esforçou para ser um dos programas mais sérios da categoria, né? Não é, mano? O cara todo serião, né? Não é, mano? Gostaria de contar um caso de magia real. Vixe. Agora sim. E foi protagonizado pelo meu chefe da última empresa que trabalhei, vixe. O cara trabalha com chefe bruxa, é pesado. Não vou revelar o nome dele. Vamos chamá-lo de Senhor D. Senhor Bruxão. O Senhor D era meu gerente. Ele é um engenheiro mecânico e tal. Tinha uma condição financeira excelente. Tinha dois carros, um Kia Soul, e a esposa dele tinha um Peugeot 206. Só pra dizer que Peugeot aí já começa com o pé esquerdo já. É, Peugeot é... Só que o carro dela vivia estragando, vixi. Tô dizendo. O Senhor D levou o carro da esposa dele em diversos mecânicos e concessionárias. Ninguém... Eu tô até imaginando o dia que essa história vai levar. Ninguém descobriu o problema. ninguém queria comprar o carro também. Até que o indicado por um amigo levou o carro dele, o carro da esposa dele, e um mecânico que já tinha anos de experiência. O cara fuçou o carro todo e não achou nada. O mecânico pediu para o senhor D que deixasse o carro com ele durante uma semana e retornasse no fim dela para que ele descobrisse o problema. Então foi o que o senhor D fez. Legal que o tema da narração dele é interessante, né? Mas esse bicho devia escrever umas prosas pra internet, né? Não, porque não é? Ele consegue manter o tema de suspense e curiosidade num ritmo bom. Pois é, no fim de semana ele retornou e perguntou ao mecânico se ele tinha descoberto qual era o tal problema. O mecânico disse que remexeu o carro todo. Tirou o motor, fez tudo e não achou problema nenhum no carro. Tirou o motor, é isso? Porra. Desmontou o motor, refez, é tudo. Cacete, velho. Então o mecânico teve a ideia. Senhor D, posso desmontar o painel do seu carro? Aí o senhor D autorizou, né? Engraçado que é o mecânico, tá entendido, né? O cara desmonta o motor, mas não pensa em olhar o painel, né? Quando o mecânico acabou de retirar os parafusos do painel, eles encontraram diversos itens de magia no carro. Puta que pariu. O senhor D ficou muito abalado. Pediu para o mecânico retirar todos os itens. E um trabalho havia sido feito do seu carro pelo dono anterior. Vixe Maria. Eita, pô. Mas, rapaz, meu irmão, olha o bucho que o senhor D pegou, velho. Depois de todos a retirada de todos os itens, o painel do carro não deu mais problema. Mas o senhor D ficou tão desanimado com isso que alguns meses após esse episódio ele vendeu o carro. Morreu. Ele vendeu o carro. Ah, o cara não morreu. Mas pra um negócio sério, hein, mano? Pensou o cara rodando com um carrozão carregado, mano? Tudo enfeitiçado no carro. Não é, mas sem o cara nem saber, mano. Pra quem tinha dúvida, né? Negócio demais. Não, e o mais interessante é que o defeito mecânico do carro era proveniente da magia, né? Mas não é, o cara tirou e pegou o carro, né? Agora normal, a pergunta que não quer calar é quanto o mecânico cobrou, né? Não é, mas isso aí. Porque aí já não é mal de serviço mecânico, né? Já entra pro lado espiritual, né? E tal. Já não é desse mundo o problema. Pois é. Inclusive, ele ofereceu pra mim, ué. Minha putaria, velho. Cara. O senhor Rodezão tá desesperado, né? Putaria. Gostaria muito que esse meio fosse lido, pois essa história é verídica. Aconteceu com o meu ex-chefe da empresa que trabalhei em 2008. Vixe. Rodezão aí. E se o dono do carro do senhor Deta tiver ouvindo isso agora, né? Envie e-mails, né? Pra saber como não, é que tá. Não, isso aí é um alerta, mano. Vai que a vida do cara tá uma merda, não dá nada certo e tem alguma coisa no painel do carro dele. Não é. Pode ser isso, mano. O cara tem que estar de olho em tudo. Pois é, né? Começar com a atenção de comprar o videogame. Pra mim, o PS1 era sonho de consumo. Mas não, aí que tá, você tem que começar dizendo qual jogo você jogou pra sentir vontade de comprar, não? Né? Porque o cara jogou na locadora, né? Eu me lembro perfeitamente qual foi o primeiro jogo de PS1 que eu vi. Qual? O Final Fantasy VII. Cara, tu viu? Por isso que tu acha que o PS1 não é da minha geração. Final Fantasy VII chegou bem depois, cara. Mas aí que tá, mas eu sabia que o PlayStation existia, mas eu era um cara que tinha um Super Nintendo. Ué, doido, né? Pela cronologia lógica, depois do Super Nintendo o cara vai pro quê? Pro 64, né, e tal. Aí pra mim o 64 era o auge, mano. Eu nunca tive o 64, cara, e nunca tive vontade assim de ter. Eu tinha um amigo que tinha, e eu jogava bastante Troc, porque ele ficava tonto quando jogava Troc. Então eu que jogava. Estrabismo, né, o cara tinha. É, acho que a gente já falou isso em algum cast já anterior. Mas aí eu jogava muito GoldenEye e tal, o jogozão animado, aí a negada, pá, jogar PlayStation, porra de PlayStation, mano, 32 bits, eu podendo jogar 64, eu vou jogar 32, mano. Tô nem ficando doido. Só que na época eu já jogava RPG e tabuleiro, né, e eu achava fantástico, tal, o D&Dzão. Aí eu vi um maluco lá na locadora, né, e tal, chegou, alugou 3 horas, aí a gente tava jogando um jogo muito louco, ó, o cara invocando uns dragão, ainda me lembro, mano, que era... O cara tava jogando naquela parte que o Cloud tá, tipo, numa montanha de gelo, que ele desmaia lá e tal. Sei, sei, sei, que tem o double cut lá. Pois é, a parada do gelo. Eu vixi, meu irmão, o jogozão muito louco, mano. Aí o cara abriu um menu, uma porrada de opção, o cara acostumado no GoldenEye, só mirar e apertar um botão, né, pra dar o tiro. Aí, vixi, olha aí, uma porrada de opção que não tem e tal, mano. RPGzão loucura, deve ser difícil pra caralho e tal. Aí daí me despertou o interesse em jogar RPG e jogar no PlayStationzão. Mas tu já jogava RPG no Nintendo, né? Não, mano, pior que não, mano. Na época eu tinha um Super Nintendo, eu jogava Donkey Kong, Sonic. Não é tu que tem uma coleção de jogo do Nintendo até hoje, de RPG? Ele começou impulsionado pelo PS1. Pois é, mano, porque foi isso. Eu não sabia que existia RPG de videogame, mano. Quando eu sério? Vi o... Caralho, aí sim. É, mano. Pois é, pô. Tem era sempre a primeira tempos. Vez, né? Pois é, não existia internet e tal, o cara ali. Aí são games, eu... né? Pois é, mano, e tal, o cara jogando só os clássicos e tal. Aí quando eu vi o Final Fantasy, eu vi, vixe, meu irmão, jogo de RPG. Aí me disseram, rapaz, o Super Nintendo também tem uns RPG aí. Aí foi aí que eu comecei a colecionar e tudo mais. Mas aquele momento ali do Final Fantasy VII ainda tenho na minha mente. Os primeiros jogos que eu joguei ali no... Aliás, que eu joguei não, que eu vi, mano, no PS1 ali foi o Mega Man X4, mano. Era fãzaca ali do Mega Man, mano. Quando eu vi na locadora do Bell o Mega Man X4 rodando com a abertura de anime, eu, puta que pariu, mano. Aquela abertura do Mega Man X4, pra quem é mais jovem, macho, é muito foda, velho. Porque eu lembro que até pouco tempo eu achava fodaça, macho. Que o Mega Man X4, inclusive, tem essa parte de anime dele, é muito foda as animações dele. É. Eu me lembro que o Mega Man X4 da locadora que eu frequentava lá do Acontece História. Lá do Harry, o não sei que porra era o CD, mas tinha inverter a animação da abertura com a do final, mano. Caralho, como mentira. É, mas aí o jogo iniciava passando o final. Aí quando você finalizava, você via a abertura. Era um CDzão profissa. Mas sabe que aquela... não tá confundindo, não? Porque se eu não me engano, o Mega Man X4 começa com uma coisa dessa. Começa tipo assim, pelo final e ele volta. Não, mas literalmente você vê o final do jogo. Era um erro lá, tinha no CD. Era um caralho, mas. E ele também tem histórias de PS1, mano. Também, mas ele botava o Play 1 de cabeça pra baixo. O irmão do Dima colocava ali um calçozinho pra ele ficar meio na diagonal, assim. A galera... Não, o Dinho era o mestre da... Trambiqueada. É, pro PS1 rodar mais redondo, né? Era putaria. Eu tive o meu PS1, aliás, eu tenho até hoje. Ele nunca teve negócio de girar de lado. Problema com folga. Vocês já tiveram problema com folga? Aquele pilotinho onde você encaixa e fica folgado. Você tem que botar cálcio no CD. Eu tive dois Play 1. Meu primeiro Play 1, quadradão, primeirão, ficando amarelo, né? Aquela porra de café. Vixe, mãe. Como é que tira aqui a cor amarela aqui dos produtos, aqui do plástico? Ah, você taca álcool aí que melhora. É o menino, né? Vixe, meu Play 1 tá ficando amarelo, vou deixar ele branco de novo. Tá aqui o álcoolzão das trevas nele. Aí o álcoolzão não desceu pros conectores do controle. Meu Deus. E eu jogando espirro, dragão. Porra, mas o bicho não anda, doido. Que diabo é isso? É o tempo bom, hein, meu? O cara chegando da quinta série, jogar um espirro ou dragãozão de noite. Aí, é, cara, doido. GGzaço ali, aí minha mãe... Vixe, menino, tu tá com álcool aí? Você não disse pra botar álcool? Vou deixar o bicho branco. Ah, você tacou aí, ó. Ele não dá mais, só não. Só umedecer, né? Não era pra dar xeringada do mal, né? Taquei um pão dele de álcoolzão, mas eu tive que vender ele depois pra um trouxa ali. Meu primeiro jogo, assim, meu primeiro jogo mesmo que eu joguei pela primeira vez, assim, como quem diga. Não, foi primeira, primeira vez, primeiramente primeira. Resident Evil 1. Resident Evil. Vigi. Mentira, mentira. Na locadora zona, um moleque, né? Tinha uns caras lá da locadora, tudo no futebol. Eu cheguei na locadora, bicho. Na locadora é só futebol, mano. As telas tudo verde ali. Era só aquele... pois é. Aí eu cheguei lá dentro e tinha uma meninazinha jogando Resident. Eu, vixe, irmão, tá olhando aqui, né, jogar aqui. Aí eu achei no peito da menina, né, bicho? E não era que trabalhava na locadora, macho. Deu até um desconto depois. Ei, mãe, bota meia hora aqui pra mim, mãe. Ela, vai, pois fica aí que eu vou lá no centro. Entendi. Ela pensando que tava ganhando, eu aqui. Play umzão do poder. Ei, como é que é? Esse jogo aí tem roto, quer jogar mesmo? Bota aí, tem frescura não, bota aí. Aí eu aqui jogando. Aí eu entrei no primeiro corredorzão das trevas, à direita, da primeira porta. À direita da mansão. Que aí Deus. Tem aquelas janelas de vidro, né? É. Aí, os cachorros. Maluco! Que é isso? Diz aí que eu não puxei o controle, vi o game no meu carro no chão, mano. 10 minutos, né? Os caras começaram a gritar. 10 minutos? Hora, caralho, a locadora que vocês jogavam era muito boa. No meu tempo era meia hora, velho. No véio ali era meia hora. Ali no véio ali da locadora do véio. Locadora do véio. Que eu joguei primeiro ali no meu PS1 foi o Castlevania Zone, Symphony of the Night. Eita. Eu já comprei, mano, o Castlevania, mano. Nem tem no videogame, mano. Caralho. O Bel ali. O CD, né? O Bel ali já tava vendendo os jogos dele. Eu, ei, Bel, Castlevania aí e tal. Nem tinha um videogame. Ele, 5 conto. O cara foi lá, pegou o dinheiro ali da merenda e comprou o Castlevaniazão japonês. O meu kart que eu tenho aqui ainda é o lado do Bel, mano. Ixi. Porque na época não existia internet. Eu fazia isso aí. Eu nem tinha um PlayStation também, eu acho. Aí o Bel fechou a locadora, né? Esse bicho, ah, pois vou, é. Vou fechar a porra da locadora. Esse Bel deve ter virado aqueles vendedores de DVD 3x10. Nada, mano. O Bel ali é um cara que deve ter enricado que só uma porra, que a locadora dele é referência, bicho. Não, mano. Vou comprar umas 4 kitnet aqui, viver de aluguel e morar na praia. Deve ter sido uma parada dessa. Aí, como naquela época não tinha internet, era raridade realmente você achar um jogo ou outro. Aí, quando o Bel fechou, o pessoal ficou aperrado. Bicho, mas e o kart? Não sei o quê. Nunca mais ninguém vai jogar e tal. Aí eu comprei, depois que eu comprei o PS1, matei o verme nesse bicho. Era putaria, né? Que o cara chegava na locadora assim, aí tinha aquelas... Só a capinha do CD, né? Pregada ali num papelão ali na parede. Tu sabe que a capa do meu kart, o fundo dela é um papelão, né? Que eu acho que deve ter que cortar os bichos. É porque tinha um lugar no centro que, inclusive, alguns anos depois, eu soube que esse maluco foi preso. Que vendia CD pra caralho, velho. Pra caralho, mano. Esse maluco foi preso, né? Reportagem era tipo assim, ah, foi preso, fulaninho de tal, conhecido como... Não vou dizer o nome do cara, né? Ele falou assim, foi preso com mais de 2.000 CD pirado. Eu, caralho, sério? Eita porra. Bicho, mas isso aí ainda é pouca coisa, mano. Pois, é, cara, mas tipo assim, cara, lá era um lugar que você comprava jogo e a gente tava videogame. E tipo, o cara tinha muito jogo. Tipo assim, ficava à mostra todos os jogos que tinha, tipo, um, né, de cada um, e você escolhia qual você queria e ele te dava um, entendeu? Macho, era muito jogo, cara. Eu fui lá a primeira vez com o meu tio, quando ele foi comprar o videogame dele. Ele comprou o videogame dele, cara, e o primeiro jogo que ele jogou, foi o primeiro jogo que eu vi PlayStation, cara, foi o Lunar, cara. Macho, eu vi Lunar, cara, fiquei apaixonado, velho. Eu já tinha jogado Final Fantasy do Nintendo, tinha jogado Chrono Trigger. Quando eu vi Lunar, cara, eu vi caralho, macho. É o ápice do que um RPG podia ser pra mim, cara. Ah, o cara, quando o cara vê aqueles gráficozinhos, bonecos bem pequenininhos, andando no mapa, o cara, vixe, meu irmão. Esse mas é bom, porque... né, meu cara? Mas o que eu fiquei mais encantado, cara, foi porque assim, ó, no Nintendo fica dois fileiros. Fica fileiro de monstro, fileiro de heróis, aí um ataca o outro, né? É. No Lunar, você se movimenta, a magia pega em ninho. Tem a área da magia. E isso, cara, tipo assim, mostrou que tinha muito, muito potencial, tá entendendo? O jogo era fantástico, né? Cara, eu achei fantástico. Tipo assim, o fato de você não precisar fazer sua equipe já ser toda formadinha, você vai jogar com todo mundo, estratégia, você manda um andar, outro defender, entendeu? Eu tenho que concordar com o jogo. O jogo é bom. Um jogo de esporte ali que eu me lembro do PS1 que saía muito ali no Bell era de pesca ali, quando saiu. Nossa! Aí também é um tipo de jogo que eu tenho consciência que era só lá no Bell, viu? Não. Eu acho que esse jogo é esse. É um jogo que é todo bem feito, né? De pesca. O cara fica no laguinho ali. PS1 ele é todo bem feito. Não. Tô falando assim, que ele era bem feito pro gráfico do PS1. Era um JPEG. Inclusive, eu acho que eu peguei esse jogo e devolvi ele. Caralho, mas esse jogo esse jogo é aquele que o cara tinha que ficar dando 360 no analógico. Lógico, pra puxar o peixe. É, velho. Ah, eu lembro desse daí, mano. Cara, que jogo aí só no Bell mesmo, viu, mano? Acho que não é só no Bell, não, cara. Esse jogo fez sucesso sim. Não fez esse tanto sucesso, não, mas fez. Só os coroa, mano. Ninguém jovem joga jogo de pesca, não. Não, é porque naquela época. Naquela época tinha uns moleques que saltavam pelo gráfico. Então, tipo, esse jogo sendo bem feito. Jogo... É, não, acho. Chegava a minha locadora. Ei, bota a minha hora aí. Qual que tu quer? Esse daqui, ó. Eu quero jogar esse daqui. Ah, tinha. Caralho, tinha muito isso, velho. Meu amigo, ele é. Ele é dono da locadora, onde eu jogava. Aí ele chegava, o pé chegava e me falava assim, bota o jogo aqui, bota o jogo aqui. Aí ele às vezes falava assim, ah, não tem que procurar o jogo, ele botava qualquer jogo, qualquer coisa que eu colocava. Então, vai jogar isso aqui. Eu me lembro do menino, doido, na locadora, eu tava lá ajudando o meu conhecido, trabalhava na locadora no centro, lá no Flávio. Ei, Flávio, tava conversando com ele. Flávio das trevas. Aí veio o menino rei amarelo, ei, quer jogar um joguinho, joguinho. Bota a minha hora aí, menino rei chato. Aí ele botou, se não me engano, foi, acho que foi creche pro menino, foi jogando. Não, eu quero jogar mais, não. Eu quero esse aqui. É levar ele lá pra trocar o jogo. Trocou o disco, né? Aquela demora pra entrar no jogo. Ah, eu quero mais esse daqui, não. Eu quero esse daqui. Aí o menino é chato. Lá na locadora. Aí lá. Vocês tacaram o menino dentro da privada. Não, mas na locadora que eu tô falando. Tinha um limite de tempo, né? Lá tinha assim: você só pode trocar o jogo a cada meia hora. Oi. Você tem que jogar no mínimo meia hora. Você botou o jogo, você joga meia hora, entendeu? Sei então lá. Quando chegava esses meninos que queriam jogar só meia hora, eles jogavam só um jogo. Agora um de esporte ali que eu me lembro ali que eu joguei, que só uma porra foi o Jota falou aí do Crash, mano. O Crash de corrida, mano. Crash. Quem falou o Crash foi o Bala. É esporte? Foi? Conta como esporte? É claro, mano, cara. Corrida. E o Crash de corrida é muito foda, velho. É massa, mano. Tá rap também conta como esporte? Macho, é corrida, cara. É corrida. Não, eu quero saber se o Papalete Rap também contar com well? Esporte. Aí o Papalete Rap mandou o cachorrozinho rapper e tal. Parapa The Rapper, né? Caralho, eu nunca joguei isso, velho. É, mas aquele jogo era muito massa, viu? O Parapa The Rapper. Eu... Mas era de quê, velho? De dança esse jogo aí? Não, de dança rap, tá não, mas é funk ostentação. Mas o Crashzão ali era massa demais. Mas era o Mario Kart, né? Ali do PS1. Macho, pense. O Crash por si só era o tipo um mascote. Não, né, da Sony, ou pelo menos a negada tentava que ele fosse, né? Não, ele era o mascote da Sony na época, só que aí, se eu não me engano, a história eu não sei dizer muito bem, não. Mas eu já vi várias vezes, mas eu não me lembro. Ele era o mascote da Sony, é tanto que a Naughty Dog é da Sony, a empresa. Sim, sim. Só que parece que, se eu não me engano, eles venderam os direitos do Crash, se eu não me engano, não tô certo. Sem a Sony, entre aspas, saber. Olha lá. Vigi, já bem aí isso? Aí foi vendido, se eu não me engano, pra Vivendi Universal, depois pra Sierra, aí passou pra Activision agora. Pois é, se arrependeram, né? Não sei quem mas, foi. Mas, cara, pelo menos assim, o Crash 1, 2 e 3 e o Crash K são jogos muito bons, cara. Muito bons muito mesmo. Muito mesmo. Eu não tinha, na época, porque assim, eu tive um Play 1, depois eu tive um 64. Depois eu tive o Play 1 de novo, o PS1, depois eu tive o 64 de novo. Nesse primeiro que tive o Play 1, o quadradão, eu não tive acesso ao Crash do Corrida. Só o Crash de Aventura e tal, que era massa e era muito bem feito. Quando eu tive o PS1 depois, um ano e meio, dois anos, eu comprei o CTR, né, que era o Crash Team Racing. Pense num jogo foda, além de ser ter um modo história massa. É massa sim. Mesmo esse jogo aí. Modo é massa que, tipo assim, massa. Você cada vez quer jogar mais o modo história, porque o modo história vai desbloqueando, né, os corredores, e tem corredor isso. Pra caralho, velho. Além de ter vários corredores e a história ser legal e tudo, as fases são legais, os temas das fases. Você, por exemplo, tem uma fase que você ganha uma medalha. Se você for de novo, você ganha um cristal. Se você for de novo, você ganha outra coisa. Tá doido, era muito. Aí você faz o melhor tempo, ganha da alma, pega tudo. Aí cada vez desbloqueia uma coisa diferente. Muito, muito, muito foda. Além de tudo isso, do jogo ser massa, você jogar logicamente multiplayer local, né, com a galera, e ainda tem as fases deathmatch. Multiplayer é local. É, o multiplayer local, cara. Vocês chegaram a jogar com o Cabo Link do PlayStation? Não. Eu joguei caralho, mano, eu joguei o Command & Conquer, eu acho. Command & Conquer 3. 3 ou 2, que é do PlayStation. O jogo que eu vi usar esse aí foi o Red Alert. Lá é o Red Alert, cara. Pô, macho, é muito massa, velho. Eu vi na época que eu tava na locadora lá do... Eu não, era do Montes, lá na rua do Vasco da Gama. O cara hoje em dia, ele era um dos que vende mais jogo pirata. Ele era tão fanático pelo Red Alert, ele botava a televisão na época 29, né, Zona? Ixi. Aqui, ele com o Play 1, aí botava esse cabo link pro outro cara com a 29. Pronto, era o dia todinho, os dois lá. Maluco? Era o dia todo. Mas eles botaram um papelão, doido. Papelão, é isso. Sério, mano, ficava uns 2 horas tranquilo lá, eles. Mas eu e meu irmão, a gente sempre teve o PlayStation, né? Sim, basicamente, quando chegou, demorou um tempinho, a gente já tinha PlayStation. A gente ia pra locadora pra jogar Red Alert, cara. Mas era muito foda, velho. Muito massa, cara, jogar assim. Porque é uma época, que tem que imaginar, que era antes do Warcraft 3, antes de Lan House, cara. E você tinha capacidade de jogar um jogo de estratégia em tempo real contra outra pessoa, cara. Eu achava fascinante. Fascinante, né? Mas quem ganhava? Tu ou teu irmão? Meu irmão sempre ganha de mim nessas porra. Já esses jogos de estratégia em tempo real, meu irmão joga muito bem. Mas ele joga em qual LAMI? Ele não joga LOL, não. Ele joga estratégia em tempo real, só. Mas outro jogão foda, não sei se vocês... Ah, vocês sabem, é o Parasite Eve, velho. Caralho, que jogo. Porra, velho. O 1 e o 2. Às vezes eu fico pensando, velho, tem tanto jogo massa, antigamente, na época do Play 1, do Super Nintendo, até do Play 2, com ótimas histórias, ótimos RPGs, ótimos jogos de aventura. Hoje em dia não tem mais isso, velho. Verdade. Mas tinha um jogo muito foda, Parasite Eve, cara, do nada pra avô, fui inventar uma história de um jogo que é RPG, pá, pronto. Macho, o 1 é sensacional. Um jogo, né? De RPG sensacional. Eu só me lembro ali é do Marquinhos jogando esse bicho aí, ó, mano. É doido. Eu me lembro, mano, do Parasite. Era um jogo zamirado, né, tal, muita gente jogava. Só que aí quando chegou o 2, tinha essa parada do japonês sair primeiro, né? Sim. É, mano. Aí só saiu o jogo japonês, né, e tal. E os caras lá jogando as lá do 2. E o 2 tinha uma parte lá no jogo que pedia um código numérico. Aí os caras, vixe, meu irmão, e agora? Como é que faz? Não sei o que e tal. Os caras chutando e nada, né? Meu irmão, eu me lembro que a negada tava tão azulada nesse jogo, mas que arranjaram um japonês, mano. Sacanagem, cara. Necessitaria, mano. Arranjaram um japonês pra ir traduzindo o jogo, mano. Não foi o velho que morava pra tua casa, não. Não é que tu tentou fazer amizade com ele? Não. Foi lá na locadora, eu nem soube dessa história, mano. Quando eu cheguei, eu ia aí, mano. Como foi que vocês passaram que eu não jogava Parasite, não, na época? Aí o cara, o Marquinhos, né? Rapaz, mano, o cara que morava, não sei aqui, não sei aonde, tal, mano. Bicho, tinha um tio que era japonês. Uma negada ferra tinha uma vaquinha pra chamar o cara pra locadora e tal. Ele ficou jogando lá umas 3 horas e o pessoal conseguiu passar. Aí eu disse assim, e aí, Marquinhos, qual o código? Me diz aí. Não, me diga, porra. Segredão. Não sei o quê. Daria os caras vendendo os códigos. Os caras vendendo os códigos. Parasite Evil, o meu problema com o 2 foi que assim que saiu o 2, um era de RPG, o 2 não, o 2 era de ação. Eu demorei um bom tempo pra ter coragem de jogar. Aí nossa, o defesa comprou. Cara, quando eu joguei, cara, eu falei, cara, eu era muito idiota pra jogar esse jogo, que é muito foda, cara. Os dois são foda demais, mano. Eu achei foda, eu não achei grandes diferenças assim, de um ser RPG, o outro ser action RPG. Não, achei todos os dois bons. Porque eu joguei em época dois são action, os dois são action. O um também você se movendo do canto pro outro e ataca. Mas o um tem mais puzzle, um é mais história. É verdade. Enquanto o dois não, o dois é mais ação mesmo. Eu tenho que concordar com o Jota. Não se acostuma, não, viu? Mas me deu foi vontade de jogar agora, mano. Tá, tô me lembrando na época que eu joguei esse jogo, mano. Tá, alguém finalizou o Parasite Evil 2? Não, eu só finalizei o 1. O 2 eu só joguei uns meia hora. Caralho, mas tu finalizou o 1 e aquela torrezona loucura ali? Finalizei. Tem fim aquela porra da torre? Tem fim. Eu não tô lembrando agora em relação a quantos andares tem a torre, mas eu passei da torre todinha. 70 e cacetada, né, eu acho. É, se eu não me engano, são 70 e pouco, não me lembro de mim agora. Eu passei a torre todinha daquela carniça ali, toda. Cara, o último boss do 2 é muito difícil, cara. É tão difícil quanto a última torre do 1. Deve ser chato pra caralho, então. Caralho, é muito difícil, cara. Agora, o outro jogo ali que eu me lembro, moleque, o Marquinhos jogou que só uma porra, que eu acho que ele era meio action RPG também, mas eu acho que era mais RPG. E o Valkyrie Profile, meu. Acha massa também. Esse jogo é caralho. Não, ABC, cara. Eu joguei muito mesmo esse jogo aí. Mas pense num jogo que, sem exagero, eu joguei mais de 100 horas brincando esse bicho aí. Pô, cara, pra finalizar uma vez deve ser umas 30, porque não dá pra pular a Cinecut, dá pra pular nada. Você tem que ver a história, cara. É. Mas porque eu jogava, mano, se eu não me engano, a primeira vez que eu joguei esse bicho aí foi o japonês, né? Aí, caralho, mas aí eu vou te contar, cara. Japonês deve ser um saco, mano. Porque em inglês. Eu entendendo o que tava falando. Tinha hora de ficar cansativo, cara. Era um jogão. Eu não me lembro de cabeça, mas esse jogo tinha um negócio tipo de um tempo de alguma coisa das almas, uma coisa assim. É porque tá falando de tempo de você ter que mandar não, pro céu? Eu sei que assim, o jogo Valkyrie Profile ele é dividido em capítulos. Sim. Mas tem alguma métrica que eu não tô lembrado agora no jogo o que é que divide os capítulos, por exemplo. É uma coisa assim, você tem 10 unidades. É 10, como fosse dias, eu sei qual é. Tem que ser uma parada dessa. Aí pra você em cada dungeon consome uma quantidade certa de dias, entendeu? Uhum. Só que aí isso aí influencia totalmente no jogo. Dependendo das dungeons que você vai, você pega os espíritos, né? Que são os guerreiros pro seu time e tal. Sim. Ou determinados itens mágicos. Não, é mesmo. Assim, você pode. Se você for pra dungeon, você pega XP. Se você for pra cidade, quando você vê a alma na cidade, você pega herói. Também. Só que aí o jogo tem cheio dos macetezinhos, tem umas dungeons que eu só fui aprendendo macete depois e tal. Aí eu tive que rejogar esse jogo, mano. Mas tu é doido, eu achei um jogozão fantástico, mano. Muito irado. Tinha um negócio dos combos, cara, que. Porque no Valkyria você combinava, né? A sua equipe tipo, eram quatro personagens. Era tipo Xenogears, né? Cara, apertava os botão e tal e fazia os combos. Aí você escolhia quem ia primeiro, aí dava tipo uns combo break que abria o limite especial dos caras. E o limite tinha que quebrar outro limite, né? Pra poder jogar o segundo. É, mano. Tanto é que quando eu comprei o Play 2, foi um dos primeiros jogos que eu comprei logo, foi o Valkyria. Achei muito arrependeu foda. Você arrependeu também? Porque o primeiro jogo que eu comprei o Play 2 também foi o Valkyria. Eu me arrependi profundamente. Eu não me arrependi por um momento. Eu gostei pra caralho. O único fato curioso do Valkyria foi que eu consegui dormir enquanto jogava. Eu acho um jogão foda. Cara, o fato interessante do Valkyria é porque tem. Depois que você termina todas as dungeons, até todas as quests, se sobrar hora, eles dão umas dungeons random. A dungeon pode vir muito forte, muito fraca ou do seu nível. Eu peguei uma dungeon mais forte do que eu. Eu matei um dragão dessa, uma dessas dungeons, com 15 mil pontos de vida, tirando de um do dragão. Demorou 6 horas, eu acho, 4 horas. Foi. O tempo que aí, o cara tinha tempo livre, né? Tá vendo, Jota? Acreditar na lâmina da missa. Tu não tinha a Dragon Slayer. É, porque sim, pois é. O Valkyria tinha essas paradas. É porque tinha a Dragon Slayer tirava 10 mil pro hit do dragão. Era uma parada assim, sei lá, tu ia enfrentar um monstro que era o esqueletão das trevas. Aí todo mundo tirava um. Mas se tu tivesse a esqueleto Swords ali, duas porradas matava o cara. Manel Sword, né? Mas a Valkyria tinha isso mesmo, mas assim, a questão é que essas dungeons, que são aquelas as dungeons de fim de capítulo, que você vai, que não tem nada, é só geral. Às vezes até tem uma delas, tem algumas delas que são tão random, que só tem uma sala, você entra na sala, na outra termina a caverna. Agora vocês estão falando de Action RPG, mano. Um que eu joguei que só uma porra ali. Achava muito massa, mano. Era o Brave Fencer Musashi, velho. Caralho, Musashi. Acho muito massa, velho. Aquela metralhadorazinha do começo era muito OP, cara. Macho, se eu disser pra vocês que eu comprei esse jogo na época e não consegui passar do começo do jogo, você sai da cidade, aí você vai tipo a florestazinha, né? É. Aí tem uma parte que tem tipo um tronco de árvore. Sei lá, um seco. Você pegar a metralhadora e atirar no tronco, não? É. Não acredito, não, doido. Não é isso, mano. É um negócio lá que você tem que comprar um pão e dormir, eu me lembro. Não, isso aí é bem. Isso aí comprar o pão e dormir é muito depois. Não, é no comecinho, porque eu me lembro também que quando eu joguei. Eu tinha um macete de jogar jogo japonês, mano. O primeiro esquema era o cara falar com todo mundo da cidade. Pois é. Não, isso aí falasse, eu fazia, isso aí. Pois é, se o cara falasse com todo mundo da cidade desse jeito, aí vinha a segunda opção, que era o cara comprar um item de cada que tinha no mercado. Não, é verdade, é verdade. Aí eu me lembro que no começo era isso aí, o cara tinha que comprar um pão, ou era um lanche, era alguma coisa assim, e dormir. Que aí durante a noite ele se encontrava com não sei quem. Mas aí é quando vai pra torre, né? Sei não, sei que é a primeira que o cara tem que fazer. Eu me lembro que eu também demorei que só uma porra pra fazer isso aí. Mas eu fiquei preso no começo. Eu saí da cidade, a primeira cidade. Eu fui pra esse local, mas eu não lembro disso até hoje. Aí tinha tipo um tronco, e eu só não me engano, eu só olhava pra ele e ficava pensando, rapaz, o que é que eu tenho que fazer aqui? E tinha um rio, aí tinha um chãozinho do outro lado. Eu pensei, não, tem que derrubar esse tronco pra lá pra passar, talvez. Mas eu não consegui até hoje, eu nunca passei dali. Mas isso eu acho maldade do jogo, sabia? Porque se o cara tem que fazer uma quest dentro da cidade, mano, era pra eles liberar pro cara sair só depois que o cara fizesse a quest. Porque senão o cara ficava igual o Bala, mano. Bater um tronco tem um rio. Tem que ser mas aqui. Mas é porque a ideia do jogo é que você lesse e você soubesse o que é pra fazer. Não era pra você ficar testando randomicamente, pô. Mas tinha que pensar com o país do terceiro mundo, mano. Os caras também compram jogo e não sabem inglês. É sacanagem. Tinha o negócio da espada gigante e da espada pequena, né? A espada pequena sugava o poder do inimigo e tal. Sim. E era tipo o Kirby, né? Ele sugava e... Kirby, olha. Sugava e ficava com o poder do cara, né? Aí o cara tinha que pegar e sugar o poder daquele cara que ficava atirando. Só uma crítica que eu tenho que ele tem pouquíssimo poder pra você sugar. Não são tantos poderes assim, não. É, pois o que eu achava massa no Musashi é que você dava os contrasão. Era massa. Espera esperava um inimigo. É, esperava um inimigo bater, aí dava um contrazão das trevas nele. O que eu achava mais legal dele, mano, é que esse negócio do jogo ser tipo em tempo real, mano, o boneco aí ficando cansado ali, velho. Eu acho que o Musashi é um dos poucos jogos que eu joguei e não finalizei, eu acho. Eu não lembro de ter finalizado o Musashi. É, doido, é um jogaço. O jogo é foda, mas eu não lembro se eu finalizei. Uma parada que pro cara desenvolver as skills, por exemplo, o cara desenvolver a velocidade, era o cara sair correndo direto, né? É, velho. Tinha essas paradas, mano. Sei que o do Play 2 é uma bomba. Tem Musashi do Play 2? Tem esse jogo aí, mas não joguei ainda, não. Pegaram o Manel, deram uma 51 pra ele e escreveu o jogo. É isso. É uma bomba. Mas me diz uma coisa, tem o mesmo esquema de sugar poder, de evoluir tudo? Tem a mesma parada. Só que ele ficou mais magrinho, todo de negócio de japonesinho, aquelas frescurinhas. Eu tô vendo aqui, algumas screens aqui. O bicho tá parecido, é o cara do Shaman King, mano. É, mano, tá todo esquisito. É mais massa o estilozão do 1. O mais massa é o cabeção do buchão ali, velho. Cabeção do buchão é a versão cearense, é do Sachizão. Eu me lembro ali que o último chefe, ele parecia o Freezazão ali. Qual é o último desafio? O último é um cara que ele enfrenta em cima de uma torre. Roberto Freeza. Mas ele parece o Freeza mesmo ali, na última forma ali. Macho, depois que você finalizar pra continuar o jogo, dá? Hã? Depois que você finalizar pra continuar o jogo? Se eu não me engano, dá. É o último desafio em cima de uma torre pegando fogo? É, pronto. É, então eu finalizei. Macho, eu sei que uma parada errada era o negócio dos bonecos, né? O cara colecionava os bonecos. Dava pra você ver o boneco 3D dele. Você enfrentava o boss e ficava disponível na loja, o bonequinho do boss. Esse jogo é muito foda. Eu tenho que jogar pra zerar. Vocês estão falando de RPG, você tem que jogar Codelco. Nenhum de vocês jogou Codelco, cara. Codelco é muito foda, velho. Eu me lembro desse título, mas eu não tenho certeza se eu joguei. Sabia nem da existência desse jogo aí, velho. Macho, é massa, porque é RPG, quando avança nível, tem de tudo, tu que escolhe qual estratégia tu vai usar. Tipo assim, a luta dele, quando entra na luta, não é uma. Cada um fica de um lado, não. Entra e fica. Vira RPG por tática por turno, saca? Uhum. Aí você vai movimentando sua tropa e tal. Aí são eles três, você vai movimentando eles três. E conforme tu vai distribuindo os pontos, eles vão ficando mais forte em uma coisa ou mais fraco em outra, entendeu? E quanto mais tu usa magia, mais ele evolui o nível da magia. Quanto mais tu usa uma arma, mais ele melhora a perícia com a arma. Isso é uma bomba? É muito massa, cara. Isso é de robô, é de ninja. É um RPG de terror medieval. Terror medieval? Não é medieval, é como se fosse assim. O cara dentro da armadura usando medieval, o cara não pode nem cagar nem mijar. É porque eu me lembro de Codelca ser um nome famoso, assim, cara. O Codelca, não sei o quê. Agora eu não me lembro de ter jogado esse jogo. É um jogo que, assim, começa uma mulher encapada, ela chega de cavalo, aí ela fica escapando, ela escala um monastério, aí ela prende o cavalo dela, ela cai. Hã? É em 3D ou é em anime? 3D. Aí quando ela chega lá em cima, tá um maluco todo fudido, caído no chão, quase morto. Aí ela luta contra o bicho da mola também. Parece ser um jogo bom. Jogo do Play 1 não tinha nenhum serrilhado. Tinha nada, hã? Né? Tinha nada de serrilhado. Dava pra ver nem um polígono. O cara pegava a mão do boneco, era um polígono só, né? Pegava um item e guardava atrás. Sempre era clássico, né? Guardava o item nas costas. Mas essa é uma coisa legal do Codelco. O Codelca, ele, apesar dele ser ele ser mal feito, mas comparado aos jogos do PlayStation, ele é muito bem feito. Não, isso é. Tipo assim, você tem a bolsa, tipo assim, ela usa uma bolsa na cintura, o cara usa a bolsa nas costas, e quando você vai usar o item, ele mete a mão da bolsa, tira o item e joga, entendeu? Não, isso aí eu concordo com o Jota. Vários e vários jogos do Play 1 tem só um 32-bit e tal, mais limitados, ok? Mas são jogos muito, muitos desses são mil vezes melhores que são hoje em dia. É doido, mano. Os jogos do PS1, o cara contava a quantidade de triângulos que o personagem tinha. Nossa. Mas, cara, é sério, assim, você for ver por questão de beleza, de estética, a maioria dos jogos do PlayStation são merda, por questão de estética. Até olha o Siphon Filter. Siphon Filter é parte quadrada. Siphon Filter, na minha época tinha uns caras que piravam no Siphon Filter, mano. Siphon Filter 1 e 2, mano, é muito bom, cara. Tinha uns negros que olhavam o Siphon Filter dando aquela arminha de choque, né? E tremia o controle. Caralho, tá tremendo o controle, doido! Putaria, na época do Dual Shockzão, o lançamento. O DualShock ele revolucionou, viu, mano? Eu tenho que dizer que eu demorei tempo pra pegar o DualShock. Meu controle era o normal por muito, muito tempo mesmo. Não, o meu já veio com o DualShockzão, que o bicho era das trevas. Bem barato na época. Ah, Agora eu tenho um jogo aqui, mano, que eu tenho que falar desse bicho que aí também é o Action RPG. Joguei pra cacete, mano. Tu é doido. O Alundrazão, mano. Tu é doido, mesmo. Caralho, mano. Já era, Alundra. Eu já era fã, mano, ali do Zelda, mano. Aí quando esse eu vi... Esse cast é só clássico. Quando eu vi o Alundra, mano. Puta que pariu, mano. E vale dizer que o Alundra, tanto um quanto dois, são muito foda, cara. Muito, muito bom. O dois ali eu não acho muito massa. O Alundra, na verdade, não. Pra mim, era o cara que não tinha um... quatro pra jogar o Zelda e dar uma quebrada de galho no Alundra. Eu acho o Alundra é tão bom, é assim, tão bom quanto o Zelda, cara. Verdade. Só que o problema do Alundra é que ele é um falso mundo aberto. Entendendo? Mundo aberto? Aonde, mano? Não, eu tô entendendo, Jota. Falso Alundra, mundo aberto. O Alundra é mundo aberto, cara. O Alundra 1, ele finge ser mundo aberto, mas ele não é. É o 2, se eu não me engano, que não é. O meu problema com a Alundra é que o Alundra 2 acabou com a franquia. O Alundra 2, Alundra 2 eu não acho muito bom. O Alundra 2 é legal, cara. Eu, na minha opinião, o 1 é GGzaço. Agora o 2 é legal. Não, o 2 é legal. O 2 é legal. O 2 eu comecei a jogar e tu joguei com um amigo meu aqui em casa na época. Todo sábado ele vinha aqui jogando. Chegou uma certa parte que eu achei ele, na época, né, inferior em relação ao 1. Não sei porquê, mas o jogo é bom. Mas assim. Não sei por que eu tive esse pensamento na época. Os puzzles do 2 é fudidão, viu, mano? Tem uns puzzles ali de perícia de botão que é foda. Agora tem uns puzzles ali do primeiro jogo, mano. O cara se engancha ali muito voado, mano. Tá doido. Não, eu não achei os puzzles muito difíceis, não, do Alundra. Não sei se é porque eu tinha jogado Vanguard Story. Eu só sei que eu gostei mais do 1. Vanguard Story, os puzzles do Vanguard Story são pesados, cara. Inclusive, ali no Alundra 1 ali também tem a cena do começo do anime ali que já era foda também. Eu achava mais bonito o gráfico ser desenho no 1 do que ser 3D no 2. É. Também, isso é o eu acho que o gráfico 2D ele se torna mais bem feito ali com o tempo, sei lá. Ficou muito bonito o desenho. Envelhece melhor, né? É verdade. Mas é, isso daí, tá falando de negócio de 2D, trazia uns problemas muito grandes. Porque às vezes tinha uma coisa secreta e tal, que não era porque tava escondida, é porque simplesmente não dava mesmo pra você ver. Você tinha que acertar na cagada. Que é doido, a câmera era de cima, mano. Era que nem Zelda, mano. Era que nem Zelda, a câmera zona das trevas de cima. Não dá pra ver, tem coisa que não dá pra você ver. Então o teu jogo era o pirata. Hã? O jogo era o pirata. No Alundra 1, mano. No Alundra 1, né, que ele vai pra casa do Ferreiro, que Ferreiro faz mal pra ele. Mas é isso mesmo. Rapaz, eu me lembro que eu peguei muita coisa ali. Tinha um negócio dos corvosão, né? Do mal, esse bicho aí. Eu me lembro ali que quando... Eu até doido, mas me aprofundei ali na história desse bicho, mano. E quando... quando aquele cara que ajuda o Alundra no começo morre, mano, o cara fica na pilha, mano. É foda, viu? O cara fica, puta que pariu, mano. Agora eu vou ter que me vingar desses baitola tudinho. A história do Alundra é interessante, mano. Até doido, mano. O negócio lá dos sonhos, né, cara? Tem que... Sim, cara, isso é irado. E cada sonho de cada personagem é baseado na história do que ele tá passando na vida real, né? O que acontece no sonho dele e tal. O Neto falou dos puzzles do Alundra 2. Vocês já jogaram Vanguard Story? Ou Vagrant Story, como vocês quiserem chamar? Esse aí é o mais um que o Marquinhos ali era asilado. Caralho, mano. Esse jogo é muito massa, mano. Os puzzles começam assim, é bifacinho, vai dificultando. Cara, os últimos puzzles desse jogo são muito difíceis, velho. É muito massa esse jogo. A única coisa que eu me lembro de marcante no Vagrant Story é que o cara escolhe onde é que vai bater no inimigo. Escolhe onde vai bater, tem a questão do combo, você cria a arma, você desmonta a arma, você pode pegar perto de uma arma e botar em outra, você pega perícia com a arma. Eu achava massa matar morcegos. Estaria que esse cast aqui tá quase um especial do Marquinhos, né, também. Só o jogo que ele joga, velho. Falando assim de mecânica, a gente tá falando de RPG com mecânica diferente, né? Vocês jogaram Guardian, que é um maluquinho que ele usa tipo armadurazinha, que ele tem um patch, aí você vai jogando RPG e o patch dele vai crescendo. Ah, mas tu falou agora nisso aí, um jogozão, mano, que foi uma febrezona violenta, mano. Já sei qual é que tu tava em falar, mano. Não vou me lembrar o nome do jogo agora. Eu sei qual é esse aí mesmo. Esse aí mesmo, caralho, meu irmão, esse bicho foi Jed Cocoon era muito massa, cara. Puta que na época. Era o Pokémon do PlayStation, né, cara? Isso aí é doido, mano. Era o Pokémon do diabo, mano. Macho, mas ele fazia uma coisa que até hoje eu me pergunto porque eles estão fazendo Pokémon. Porque o maluco chega com a espada e ele mete no peito do bicho, mas depois captura ele, mano. Por que ele faz no Pokémon, né? Kaká chega um porrete, dá uma porretada no Pikachu, depois captura ele. Que eu acho putaria, mano. O Marquinhos dizendo. Ei, mas tu já jogou o Jade Cocoon, aí? Ah, mas como é esse jogo aí? É, mas o Pokémon do PlayStation 1. Vixe, é o cara endoidou, ó. Eita, mas não é possível, mano. Tem esse jogo aí. Tem, mano, vai lá na Sharp Games comprar, ó. Porque tinha aquela coisa que o, vamos dizer, Pokémon, todo mundo era doido pra jogar. Mas nem todo mundo podia comprar o Game Boy, o cartucho original, né? Já o PlayStationzão era mais popular, negada já e tal. O jogo era R$10. Aí quando eu fui comprar o jogo pra jogar, mano, os monstros são muito loucos, mano. E ele tem uma mecânica que na minha opinião, é muito foda, que é você poder juntar os bichos. Você podia fundir. Você pegava dois bichos, você podia fundir eles e um ganhava o poder do outro. O cara, isso era massa, isso aí. Isso era muito O cara acostumado ali com Pokémon, ali, os monstros, bichos todos fofinhos. O dilema do Joel, o Marquinhos disse, não, mexe em Pokémon e tal. Aí o Joel pensando que eram uns bichinhos carinhosos, aí chegava lá os devoradores de crânio, não sei o quê. Era só os monstros muito loucos, mano. Tem um cara lá que parece o Pikachu, mas só que esse bicho tem uns chifres muito doido, velho. Ele é o primeiro bicho amarelo, né? Que ele vem com o poder. É isso, mano, o cara assim. É o Pikachu do capeta. Pikachu do cão. Agora o Jadikokun comeu um porrada de hora da minha vida, viu, mano? Porque depois que você finaliza, você pode continuar jogando. Eu até achei a foto desse bicho, ó. Tem que ele aqui, ó. Ele é o da frente, ó. Ele é o da frente, ó. Ele é o da frente. Será que é o Jadikokun? Esse aqui é o Jadikokun Play 2, né? Se for o Jadikokun? Não sei, eu sei que tem esse bicho aí, velho. Esse bicho aqui é o Jadikokun Play 2, mano. O Jadikokun do Play 1 era diferente. O Zé que tu está falando não é esse daqui da frente, não. O que tá falando, mano, é um bicho que, se você for pela direita, você pega os bichinhos que tem tipo uns chifres. Se você for pela esquerda, você enfrenta ele. Só que pra ir pela direita, você tem que apertar os quatro botões de cima ao mesmo tempo. Jota quer saber mais do que o Joel? Mas o Jadikokun ali, depois de um tempo, eu achei massa ali. Eu gostei do jogo. É um jogão, é muito massa. É jogão, mano. Eu me lembro que o Marquinhos ficou tão zelado nesse jogo, mano. Pegou todo mundo. O pessoal jogava que só uma porra e tal, tentava fazer as fusões, né? Pra fazer os monstros doideiros. Só que aí, mano, depois de, sei lá, o pessoal jogar, naquela época que, sei lá, o cara já tinha pegado o jogo, já tava jogando 2 meses direto, já tava começando a se desinteressar, o Marquinhos descobriu, mano, que quando o cara começa com um monstro inicial, né? Dragão velho branco, chupando manga e tal. Não, não, monstro, não, sendo mais monstro inicial, não. Ou o que a gente jogava, o cara começava. O cara pegava o primeiro monstrozinho inicial e tal. Me lembro que era até um dragãozinho branco que voava. Aí o Marquima pegou e não fusionou esse monstro. Começou a desenvolver o monstro. Aí o monstro em si começou a se desenvolver, sem ser combinado nem nada. Começou a ficar mais grande. Ganhou um poder. Aí os caras, caralho, mas se a gente pegar um monstro velho minguado do começo e começar a desenvolver esse bicho? Aí tipo criou um efeito de rejogar o jogo todinho de novo pra ver até onde ia. Monstro reminguado, né? Achava massa era quando o cara pegava um monstrozão loucura, mano. Aí o cara, ei, mas se o cara pegar esse monstro aqui que é doideira, e o cara fusionar com um mó paiazão, como é que... É, mas isso era muito irado, mano. Porque, sei lá, eu me lembro que tinha um monstro que era tipo uma abelha, o cara se fusionava com um monstro que era tipo uma planta, aí ficava um bichozão venenoso, doideira, voador. É, isso era massa. Ou então, mano, ficava um bichozão musculoso e tal, o bicho tipo Hulk, com as asas bem pequenininhas, mano. Alguém chegou a jogar o 2? Do PlayStation 2? Não, nunca joguei não. Mas vai entrar na minha lista também, porque o Jadikokunzão merece um replay. Ó, mano, o jogo não era irado demais, mano. E outra coisa, o Jadikokun é massa, mas eu, infelizmente, mais uma vez, eu joguei o 1 do Play 1 e não joguei muito. Só joguei umas 5, 6 horas, aí eu fiquei preguiça de jogar mais. E ainda tem um agravante que o protagonista é um índio, né? Salientar isso aí também. Eu sei que ele tacava o pau na cabeça desse monstro ali pra capturar o bicho. Olha, pô, o cara é um índio, macho. O cara tá no meio da selva. Tá perdoado. Usar a zarabatana mesmo. Eu me lembro ali que quem jogava que só uma porra ali, o Jadikokun também, era o Isaías ali. O Isaías tinha um disputa direto com o Marquinhos pra ver quem é que tinha um monstro usar mais loucura ali. Marquinhos, ele fusionava um monstro com outro, aí ficava um monstrozão loucura. Aí, ixi, Marquinhos, mano, já veio isso, mano. Como foi que fez isso aí? É um segredo. Aí quando vinha no outro dia, o Isaías com mais loucura ainda. O cara, que putaria é essa? Festa de putaria, né? É. Agora um jogo aqui que eu lembrei que a galera ali do Marquinho e Isaías asilaram ali também na época foi o Yu-Gi-Oh! Ali. Caralho, mano. O Yu-Gi-Oh! Na minha memória só faltam duas cartas. Depois de um tempo perder a graça porque esses vagabundos descobriram parar de clonar a carta aí. Não, mas a parada de clonar a carta é muito fácil de ser feita. Mas ela não, mas ela só clona as cartas que você tem. Então, tipo assim, você conta por quantas faltam cartas faltam no deck, não pelas quantas cartas o cara tem. Ah, mas beleza. Mas aí perdi a graça porque o Fela da Gaita, sei lá, alguém pegava um dragão branco. Aí pronto. Aí no outro dia, cada cara tinha 300 dragão branco. Aí, não, mas... Ah, mas é porque você jogava no locador, né? Eu jogo como eu joguei... Eu era... Nessa época eu era isolado, eu jogava sozinho em casa. Tipo assim, eu que tinha que dropar as cartas, cara. Eu me lembro que tinha até uma putaria que o irmão do Joel jogava, né? Porque ele era novão, né? O Isaías tinha uns 27 anos. É, mano. Vou dar umas clonadas aqui e tal, né? Passava a tarde na casa do Joel clonando cartas. Ei, mas essa parada de clonar não era com dois memory cards, era? Era. Você pega dois memory cards. Não, era só dois, não, mas era. Não, dois, é só dois. Tá precisando de dois. Você pega a memória de um, presta atenção. Vou explicar como é que faz. Pega a memória de um, passa pro outro, apaga a primeira memória e copia a que tu passou voltando. É, e aí vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa, mano. Sim, não, são duas memórias, mano. Sim, são duas memórias, mano. Passa. Não, mano, o cara fala assim, mano. O cara copia a memória pro outro memory card, mano. Aí tinha aquela parada que o cara dava pra trocar as cartas, mano. Sendo que ele não reconhecia que a memória era diferente, ele entendia que era outra. Não, na verdade. Ele não reconhecia fazer, que a memória era igual. Fazer... É, pois é. Aí você copiava, dava a carta, pô, eu sou você bala, trocava. Copio outro bala. Aí eu tô dando um item pro bala ali, eu deleto o meu bala primeiro, e o segundo volta pro primeiro, e o segundo e vai ficar o mesmo bala, mano. Vai ficar o mesmo bala. Só que não, sempre mano. Vai ficar um bala mais forte. Não, eu acho que era assim, mano. O cara passava uma memória pra, vamos dizer, passava o bala pra um memory card. Aí tirava o memory card e botava o Joel. Aí passava todas as cartas do Joel, do bala pro Joel. Aí depois pegava, tirava o Joel e botava o bala de novo. Tirava o Jota, que foi o primeiro memory card, e botava o Joel. Aí como o Joel tava com todas as cartas do primeiro bala, ele podia replicar de novo pro bala original, entendeu? Por isso que eu acho bizarro de 3. Ah, é, tem razão, é isso mesmo. Porque ele não é uma parada assim, duas horas iguais, ele não deixa copiar, é isso mesmo. Era uma parada desse snipe aí. Eu tenho certeza disso, porque o Zé só tinha um memory card e o Joel tinha dois. Era por isso que o Isaías ia na casa do Joel por causa disso. Eu me lembro que precisava de mais de um memory card pra fazer a parada toda. Eu só toda sei lá. Que isso era uma gambiarra dos safados. Eu achei putaria num dia que o Isaías começou a gritar ali com meu irmão pequeno ainda. Cara. Eu tá roubando aí, não sei o quê. Meu pai chegou assim do quarto aí. Como é, mano? Bora, menino, não sei o quê. Que o Isaías era só levemente sem noção, né, o... Ué, Isaías, com uns 20 cacetadas, o teu irmão não devia ter nem 15, né? Não, eu você... devia ter nem 7 anos direito, sei lá. Agora o Yu-Gi-Oh! Do Play 1, foi por ser o primeiro Yu-Gi-Oh! É o Yu-Gi-Oh! Que não tem regra alguma. Praticamente não tem regra alguma. Mas é porque o Yu-Gi-Oh! Todo mundo fala assim, mas o Yu-Gi-Oh! Tem regra. O Yu-Gi-Oh! Só tem regra a partir da depois da temporada do Pegasus. Mas a temporada do Pegasus não tem regra também. Não, isso não desenho... que é o máximo. Não, assim, não é que não tem regra, porque você só pode colocar um monstro por vez, né? Yu-Gi-Oh! Raiz, né? E você só pode colocar também uma armadilha. Isso, querendo ou não, isso é uma regra, mas você pegar uma, por exemplo, um lodo, o lodo das trevas, aí você pega uma fada, sei lá o que, você mistura e vira outro monstro, aleatoriamente. Não. Aí é loucura do jogo mesmo. Pois é, loucura, zona das trevas. Você pega aqui um dragão, vou pegar, tinha até uma caveira velha, que era uma sombra roxa, que era, você transformava com outro bicho, virava o rei caveira, doido. É, ei, vocês chegaram a jogar Legend of Legaia? Ixi, Mario. É isso, velho. E muito, velho, isso aí. O cara pulou de uma vez de um jogo pra outro. Não, é porque a gente já falou de Yu-Gi-Oh, não? É, beleza. Eu me lembro que eu não joguei esse jogo aí, mas eu vi muito na locadora esse bicho. Esse é o que botava pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, cada canto quando direcionar um hit. Sim. É, isso era massa, esse daí. Ele capturava o monstro com o bracelete? Era, isso era massa. Já ia dizer, se perguntar se era o do braceletezão que entrava um... Monstro não, né? Virava tipo um summoner, né? Uma parada dessa. Ele capturava os monstros que tinham elemento. Ele não capturava todos os monstros, capturava só os monstros que tinham elemento e ele podia reutilizar. Aí, tipo assim, monstro de fogo, ele chega lá e dá um hit no cara, outro monstro tá aqui em área, outro cura. Cada um faz uma coisa. Era um jogo legal, sim. Era um merece respeito. É, mas ia dizer o jogo que eu tô vendo aqui agora no sitezão do Bala. Vigi, qual é? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ó. Ah, e só pra contar, quando eu comprei meu PlayStation, os dois jogos que eu peguei foram o Xenogears e o Yu-Gi-Oh!zão. Ixi, caraca. Quando eu peguei o meu Play 1, eu troquei o meu 64 pra um Play 1 do amigo do meu primo. Aí ele já veio o Play 1, né? Tava esse que veio com álcool. Mas antes disso, eu tinha uns 15 jogos. Aí eu tinha um Final Fantasyzão das trevas, o Final Fantasy Tactics. Ixi, Maria, mano. Isso é um jogo que eu mais joguei na vida, meu. Ah, mano. Muitas horas perdido no Final Fantasy Tactics, viu? Pense... É doido, meu. Esse jogo, pra mim, no começo, foi uma... Foi tipo um mistério. No começo, eu não sabia jogar. Eu não sabia arquitetar a luta e tal. Enfim, o jogo em si. Eu vendi o jogo. Ó, tu diz aí, tá falando, Bala. Eu também tive um problema, porque eu passei, acho que até a 10ª missão, até a 15ª. Sem saber comprar skill. Mas tinha muita coisa que eu não sabia. Eu não vou mentir. Aí eu vendi o jogo e pensei, não, o jogo é paia. E não era paia. Eu pensava, não, eu não estou sabendo jogar. Detalhe, o jogo que ele tinha, que ele me deu todos os CDs, era japonês também. Aí era de lascar. Tá de sacanagem, mano. Meu era inglês, mas eu era burro suficiente pra não saber comprar magia. Não, mas Final Fantasy Tactics japonês era esticado, mano, o negócio aí. Era fucking beat ali, mano. Aí eu passei uns meses, comprei um, não, vou dar uma chance pra Final Fantasy e tal. E tá, a capinha tá bonita, 10 reais, vou comprar aqui, botei no aquela capinha branca, né, deles andando deles na vindo no show com o busão das trevas, ah, maré, muito massa. O cara já entendia essa parada de Fire Walter, né, tal, o cara já sabia alguma coisa. Aí eu cheguei, não, vou jogar aqui. Joguei, mas eu no final de semana não conseguia parar de jogar mais os jogos. Eu não conseguia mais. Os outros jogos que eu tinha, Resident Evil, Breath of Fire, blá, blá, blá, ficaram todos de lado, todos jogos só Final Fantasy. Eu só parei e descansei quando eu zerei o jogo. Ainda continuei jogando depois, mesmo zerado. Pegou o Cloud, tu? Peguei o Cloud. Final Fantasy Tactics, mano, me lembra ali que foi um vício muito grande, mano. Primeira vez que eu vi ele, mano, foi na locadora, mano, do Brick Game. Carazão ali vendo o outro jogar lá, mano. Eu não entendi, foi nada ali. Eu já bei, sendo que eu fiquei curioso. Porque eu vi tipo um tabuleirozinho de xadrez, né? O cara mexendo nos bonecos. Quando eu comprei, mano, eu fiquei tentando jogar ali, não sei o que. Eu, égua, mano, tô sabendo jogar porra nenhuma aqui e tal. Os monstros só me matam, né? Sendo ali que eu aprendi, né, com o tempo, como é que mexe o personagem, como é que ataca, não sei o quê. Mas vocês chegaram a jogar o jogo de tática do PS1 ou vocês jogaram só o Final Fantasy Tactics? Não, eu joguei o Tactics Ogre também. Tactics Ogre. Eu tinha uma porrada, mano, de tática. O Kart também, né, a gente jogou eu pra tinha cacete. Kart, eu comprei um depois, mano. Vocês jogaram a Vandal Rage já? Vandal Hearts, acho que não. Vandal Hearts 2. Vandal Hearts. O nome é familiar. Agora um que eu joguei, mas o jogo é bom pra caramba. Agora eu não vou me lembrar o nome, ó. É um jogozão irado, é até da mesma empresa que fez o próprio kart. É no mesmo molde, só que eu acho que eu não vou achar ele aqui. Onimusha. Não, Onimusha não, é do Play 2. Não é Onimusha não, é um nome é japonês, do... assim. Sayuki, mano. Sayuki, mano. Aliás, Sayuki do PS1, mano. É massa, mano. Esse eu não conheço. Esse aí, só o Joel mesmo, né, Joel? Vai ficar só contigo mesmo, fora já não. Sayuki? Eu me lembro Sayuki. Que tinha esse Sayuki aí, agora eu ainda não tô achando que o nome é esse. Ah, tá aqui, mano, ó, é o Roshigami. Roshigami, mano, eu me lembro. Tu é doido desse jogo, eu achei irado demais, ó, mano. Sei, né, que jogo é esse. Eu sabia, mano, que era o nome em japonês, eu tava me lembrando. Isso daí, mano, eu cheguei na loja que vendia CD e tal, aí eu, vixe, mano, Roshigami, o nomezão japonês. Aí eu fui olhar, ele era da mesma empresa que fazia o kart, ó. Eu, vixe, meu cartiozão é genial, mano. Será que esse jogo é de estratégia? Aí eu olhei atrás do CD, né, pra ver as imagens. Aí, vixe, mano, só os bonequinhos, ó, no tabuleiro. Caralho, eu comprei esse jogo e tu é doido, o jogo era irado, a história era boa, o gráfico é bom. Pra mim, uma das versões melhoradas ali do que foi o kart. É um jogão, vale a pena. Eu lembro que era bem difícil você arranjar jogo de tática naquela época, porque não era muito popular. E jogos que não eram muito populares não era fácil de encontrar, não. Pois é, difícil você achar qualquer coisa que não era popular naquela época. Assim que o cara via, mano, aquela telinha do boneco andando assim no ar, mano, o cara, vixe, meu irmão, esse aqui é bom, mano, é doido. Na minha memória desse jogo de tática, o único que eu não gosto é o que o pessoal gosta pra caralho, que é o Tactics Ogre. O O que eu acho difícil no Tactics Ogre, mas é o sistema das profissões dele. Tactics Ogre não tem uma parada que se o cara morrer perde personagem, não, hein? No Final Fantasy Tactics também, pô. Não, também. Não, Tactics não, mano. Tactics, se você perder o personagem, fica aquele contador na cabeça dele. Aí se passar aquele turno, ele morre pra valer. O Tactics Ogre é a mesma coisa. Tactics Ogre, o cara cai e fica o turno na cabeça. Mas é só os Ghost que tu tá dizendo aí. É só os personagens que o cara bota na equipe que não tem nada a ver com a história. Não, mas os seus... Não, no Tactics, tá dizendo? É. Não, no Tactics, por exemplo, eu tenho meu time aqui, o Summoner, o Lancer e tal, tal, tal. Digamos, meu Summoner morreu, ele tem a contagem. 3, aí passou um turno. 2, 1, 0, aí passou o turno de novo, ele vira um cristal, um baú. Se você acabar aquela fase e não... E antes dele morrer, se você acabar a fase depois dele morrer, quer dizer, e salvar, adeus seu personagem. Se você acabar a luta antes dele morrer, ele volta e fica vivo. Por exemplo, tem personagem que é importante da história, quando ele morre, não abre nem o relógio, fica tipo não, fica as estrelinhas. Né? É, porque isso não pode acontecer, né? É da história, né? Mas no Tactics Ogre, eu não lembro que ninguém tinha essa tarefa de estrela, não. Morreu, morreu, né, Deus? Mas eu acho que no Tactics Ogre, fora o principal, não tem ninguém que seja importante, não, tem? Tem, mano. Me lembro que o cara, no começo, o cara pegava, o cara que era o exorcista. Exorcistazão. É. Mas o exorcista é profissão, o exorcista não é uma classe única, não. O exorcista era o exorcista. Esse bicho era. Tinha um chapéu. Tem cara mais principal que eu, mano. Pois é. Mas agora eu não me lembro, mano. No Tactics Ogre, como é que o cara habilitava as profissões, mano? Porque o Final Fantasy Tactics tinha um negócio do job level, né? O cara aumentava o level do cara, não sei o quê. Aí uma profissão no level tal, junto com a outra no level tal, junto com outra no level tal, formava outra. Eu acho que no Tactics é do mesmo jeito, no Tactics Ogre. Eu não entendia, não. Eu achava meio aleatório. Tanto que assim. Tinha o bicho, mas mudava tão pouco os status, tão pouco. E não dava nem tanta magia que não vale nem a pena. O cara fazer um exército, uma porrada de Knight assim, mora, né? Não, mas é basicamente isso. Ele era muito menos tático nessa parte de background do que o Final Fantasy Tactics. Bota um 20 Squire aí e vai embora, né? Não, mas assim, ó. Por exemplo, assim, ó. A diferença de você botar um Beastmaster e você botar um Exorcista. Basicamente sim. Ah, você vai lutar contra um monstro agressivo ou você vai lutar contra alma. Você bota um deles dois, entendeu? Mas você deixar, não. Vou deixar ele porque vai combar com a minha outra magia, porque ele vai fazer aquilo. Não tinha isso, entendeu? Agora o negócio que eu achava estranho no Tactics Ogre, que eu nunca entendi, era separado. O cara tá jogando aqui, aí pá, mataram o meu Exorcista. Aí do nada o Exorcista vira um anjo e continua na equipe, ó. Não, é porque assim, depois da morte. No começo do jogo, ali do Tactics Ogre, o cara fazia uma série de perguntas lá pra saber se o cara era do mal ou era do bem, né? Aí tinha isso aí. Aí o cara ia pra um dos dois lados do reino. Você vê uma velhinha na rua, você ajuda ela a passar ou dá uma rasteira, né? Desse tipo. Pois é. É uma pergunta bem discreta, né? Não dá nem pra notar que ele tá se é bom ou mal. Eu me lembro ali que... Na velha. E eu me lembro ali que eu comprei justamente por causa disso, que eu achava interessante esse negócio do cara escolher um lado. Não, assim, eu também, cara. Eu sempre gosto de jogo de tática, mas o Tactics Ogre específico eu não gosto dele. Mas eu me lembro que eu achei complicado ali o Tactics Ogre. Não entendi muito bem o sistema. Mas eu fechei. Agora o Jota falando de desbalanço, eu me lembrei que o Final Fantasy Tactics do japonês tinha um desbalançozão federal do negócio dos signos, né? Porque, sei lá, se o cara tá jogando aqui e tal, aí, o meu dano é 100. O cara tem 300 de HP. Mas, sei lá, o meu signo é Capricórnio, o cara é Câncer, aí tome, 300. No Final Fantasy Tactics japonês tem isso? Tem, mano. Sério, velho? Cara, eu morro sem saber, velho. No americano também tem, mano. Eu nunca americano... queria saber pra que sai aquela porra daqueles signos. Americano tem também. No americano tem, só que é menos bruto do que no japonês. Pois é, porque no do japonês, mano. O que diabo é isso, mano? O cara que me matou de uma vez e tal. Não, é o signo aí, porque o signo no japonês é mais pesado. Do nada, eu escutava o cara. Isso. Esse sonzinho é muito massa, mano. É mais um fator pra você levar em consideração na hora da luta. Eu me lembro, mano, ali que eu tava com o Hansa no... Ele como Squire, né, ali, a profissão dele. Porque o cara sempre upava o Squire ali primeiro pra derrubar os outros, né? É. Tinha um mago, e se ele fosse ser mago, era alquimista? Se ele fosse... Alquimista é primeiro? Alquimista, se fosse ser Squire. Guerreiro, não, era... Era Squire. Chemist. Chemist. E aí, mano, eu tava com o Hansa, mas aí tinha um mago na outra equipe. Eu vi, mano, o magozão aí quebrado aí, a defesa do Hansa aí é lá nas alturas. Aí quando ele soltou o fogão, menino, boa, vixi, meu irmão, já é isso, velho. Já putaria foi essa? Cara, é bom, danozão, fogão em cima de ti. Danozão lá nas alturas, mano, já é isso aí. Boca, né? Mas eu me lembro que essa parada, mano, decorei ali o negócio dos signos tudinho, mano. Na época ali o cara era asilado. Tem outra parada também de uma época que combinava... Não existia internet, né, com os contos do Senhor Pinóquio. Eu me lembro que eu peguei esse jogo aí, né, e tal, eu asiladozão pra jogar. Tava com tempo, né, disponível na época. Aí o Senhor Pinóquio veio dizer, mano, tu se liga que dá pro cara habilitar o Sephiroth, né, no Final Fantasy Tactics. Meu Deus. Aí, tá, não, aí porque realmente, mano, no Final Fantasy Tactics tem um personagem que é muito parecido com o Sephiroth, né. Aí tu caiu, né? Sim. Não, sim. Aí eu meio que acreditando e não acreditando, aí eu, macho, eu vou começar aqui uma memória no Tactics pra habilitar. Tá tudo essa porra. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a jogar ela em casa, depois que eu comprei o PlayStation. Aí eu me lembro que no Tactics tinha uma paradazinha. Eu não sei se o pessoal explorou muito isso aí, mas quando eu joguei na última vez, eu fiz uma porrada disso aí. Que o cara ia tipo na taverna. E pedia missão aí, na taverna. É, não era missão, era tipo, umas, sei lá, o cara, né? Tipo umas quests que você não fazia. Você botava uma galera da sua equipe pra fazer, sei lá, ah, o cara. Sim. O cara, né, chegava assim, rapaz, meu, eu soube que descobriram uma mina aí, ó, não sei aonde. Aí mas disseram que na mina lá tem, sei lá, sei o que, quer participar? Ah, rapaz, eu quero. Tu vai mandar quem? O cara mandava uns 5 caras da tua equipe, tu não ia. Aí tu deixava lá e depois de, sei lá, um mês tu voltava e tu falava com esse cara, que parecia o Sephiroth. Aí, mano, negado achou isso aqui, não sei o que. Aí ele dava XP, o pavo leve dos caras. Aí eu fiquei, macho, mandando a negada direto, porque eu pensei que fosse, porque o Senhor Pinóquio, essa parte dá pro cara habilitar, mas ele não disse como, né? Só que dava. Rapaz, já que é esse bicho que manda as missões, eu acho que o cara completando uma porrada dessas missões, ele é, mas aí que eu vou entrar pra tua equipe, ó, tu é explorador e tal. Mas, uma pergunta, vocês disseram que habilitaram o Cloud, eu consegui também habilitar o Cloud, mas eu só consegui habilitar o Cloud, mas ele sem arma. A arma dele eu só consegui pegar depois com detonado. Alguém conseguiu achar a arma do Cloud sem detonado? Na verdade, mano, eu só consegui habilitar o Cloud depois que eu vi na revista. Eu acho meio impossível o cara habilitar o Cloud no Instinct ali, rapaz. É uma corra muito complicada mesmo. Acho, mas assim, o Cloud pra ser habilitado não é tão complicado assim, não. É, não. Na verdade, nem todos os personagens são difíceis, não. Porque, assim, você for fazendo essas coisas que nem tava fazendo aí, uma hora você habilita o Cloud, porque o Cloud basicamente é uma dessas missões. Exatamente. Mas é porque assim, mano, o Cloud, mano, o cara só habilita ele se o cara fizer uma coisa lá, o cara comprar a flor, né, com a Ares. Pois é, eu sei que tem um capítulo específico. É no começo do último capítulo. Isso aí. Pois é, e tu tem 8 capítulos pra ir. 8 locais, né? Rapaz, não sei porque eu vou nesse aqui que não tem nada a ver. Aí tu chega lá e tem uma doidona encapuzada ainda, mas dá pro cara saber que é a Ares. Ela, rapaz, tu quer uma flor e tal? É você sim, não sei o que. Isso eu acho já muita cagada. É o cara que compra a flor e tal. Aí depois assim... disso tem a putaria do robô. Todo dia que o cara tem que habilitar o robô. Eu não sei, não, pode mas, ser. Na verdade, eu acho que pra você habilitar o Cloud, você tem que habilitar todo mundo antes, senão o Cloud é o último. Você tem que habilitar o dragão e o robô, né, não? Eu sei que parece que pra pegar ele, se eu não me engano, tem que ter o robô. Não precisa do robô, não. Não necessariamente necessita do robô, não. Pode pegar antes. Mas aí é uma coisa que eu não sabia. Pra mim, eu sempre quando eu jogava, eu pegava todo mundo antes, e o último que eu pegava era o Cloud, porque o Cloud realmente não tá pra pegar. Não, é porque o cara principal pra entrar na equipe é aquele cara das armas. O lourinho ali, das armas. Que ele constrói a máquina do tempo pra trazer o Cloud. Tá dizendo que é o Mustádio, não, né? É ele mesmo. Mustádio? É. Ele sai da equipe, aí vai construir a máquina do tempo, aí depois que ele volta pra equipe. É, mas o Bala tem uma memória boa, viu, mano? Porque eu nunca ia me lembrar o nome daquele filho do Angra. Eu só me lembro do Garf Garion e olha lá, mano. Peguei o Orlando. Tu lembra da primeira vez que eu joguei o Tactics, aquela a Aegris, né? Eu não sabia que ela era mulher. No começo, lógico. Depois que eu fui ver que era uma mulher mesmo. O Delito ali, o cara pensava que era uma mulher também, né? Não, macho, o Hansa tinha uma polêmica grande se esse bicho era homem ou era mulher. Eu me lembro que o cara era Eu me lembro que o cara era acostumado a botar o nome dele como protagonista, né? O cara começa, ô, como é o nome do protagonista? O cara ia lá e botava. Aí os caras, nome é Hansa, não sei o que, esse bicho é mulher. Aí o cara é, não, o cara é homem, tá aí, não, esse bicho é mulher. Aí o cara, puta que pariu, perdi a memória, não sei o que. Perdi a memória. Eu achava massa, véio, que o cara podia recrutar os caras da equipe, né? Comprando ali no bar e tal. Aí eu sempre pegava, mano, e comprava os caras e botava uns nomezão muito doido, Jack Chan, Jet Li. Jack Chan junto. Fazia o timezão. Mas isso daí era normal já, né? Não? Que o Tactics Ogre também fazia isso. Não, eu achei massa no dia que. Não sei quem foi que comprou esse jogo numa lojazinha de videogame conhecida aqui. Tinha perto de onde a gente morava e tal. Aí, na equipe aleatória que vem no começo, veio um cara com o nome do dono da loja, ó. O dono da loja era o Hamilton. Aí o cara da equipe veio lá. A parede dele, o Hamilton. Mas as possibilidades, né, cara? É isso, o cara, bicho, pô, jogão hackeado, ó. Pedi meu dia de volta. Eu ficava puto aí quando você deixava um trocobo no time e ficava nascendo os ovos direto. Ei, mas agora é putaria nascendo. Demais, mas isso aí, mano. O Chocobo era os piores inimigos que o cara podia enfrentar, velho. Do jogo. Caralho, mano, o Chocobo vermelho me deu um trabalho desgraçado, mano. É um Choco Meteor, né? É, cara, tá doido, macho. Não, e o Baitola do Amarelo, mano, esse bicho tinha uma cura zona que era violenta, mano. Curava ele e curava os caras que estavam em volta dele. É porque, é, assim, coisa. As missões do Final Fantasy Tactics são muito fáceis, porque o seu level não é balanceado quando a missão, mas os inimigos random que você pega são do seu level. Você pega, tipo, o Chocobo Amarelo random, ele cura um trocentos, seus caras são tudo level alto. É doido, aí quando mas... o cara pega o contra uma equipe que é só o Chocobo, que é aquela ganguezona, aí o bicho pega, viu, mano? E o pior que essa é um dos grupos random mais fáceis de pegar, né? É, o Chocobo não alisa, não, mano. O cara tá perto de mata esses meteoroides. Aí sai correndo, vem outro e cura. E eles andam longe pra caralho, um cara de quadrado, aquele safado. É, mas agora uma coisa ali que eu me lembro que eu descobri ali sem revista, sem nada, mano. O cara era asilado, só uma porra. Foi o um negócio da caverna que era tudo escuro, mano. Eu me lembro que eu descobri sem revista nenhuma, mas essa parada. A caverna toda escura eu cheguei a entrar lá, mas eu não passei dela, não. Achei que era bug. Que é a serpentária, né? O cara pega. É a última pedra ali. O cara isso pega... aí, mano. Na época que não existia internet, era muito irado, mano. Eu me lembro que eu liguei pro Neto, velho. Ei, Neto, eu descobri um negócio, velho. Que fantástico. A caverna que é tudo escuro, velho. Eu essa caverna, mano. Eu entrei e eu pensei que tava bugado. Aí eu reiniciei o jogo. E dei load na memória e fui pro caminho, mano. Eu ignorei completamente. Porque isso aí, mancha, é uma sensação que hoje em dia o cara que é jogador novo nunca vai ter. Que é aquela parada que o cara tá jogando de boa e tal, e descobre uma coisa miraculosa. E, meu Deus, um cenário que ninguém sabe. Aí o cara, naquele tempo de internet, o cara ficava perreado e tinha que encontrar pra alguém. Aí o cara pegava o telefone fixo, né, e tal. É, corre aqui em casa e tal. Aquele telefone tinha... de girar o dedo, né, aquele... Mas é, mas porque o cara não tinha câmera pra bater foto, não tinha onde publicar, tinha que todo mundo se reunir na casa do cara pra ver o cenário, né? Aí o cara, ei, mano, pausei que eu tô chegando, mano. O cara ia... Exatamente. Pausa aí que eu tô chegando. Isso daí que tá falando é tão gratificante que eu acho que foi por isso que o Sinfonia da Noite fez tanto sucesso, né, cara? É, pois é. O Sinfonia da Noite, ele te dá diversas vezes esse prazer de você tá descobrindo uma coisa nova. Eu vendi o meu Play 1 na primeira vez, né, fiquei sem por um tempo. Aí eu fui na locadora e fiquei jogando Sinfonia. Aí eu zerei em 100%. Vixe, eu zerei 100%, total. Zerei. Fiz um jogo bichão, era um bala bichão da locadora. Bala da estrela. O menino lá, o Gandu lá da locadora. Ei, mas tu fez 100%, foi, menino? Foi, ó, tá doido, eu sou foda. São 200 e pouco, mas tu é doido, né, mano? Sou foda. 200 e pouco por quê, mano? Não existe isso, não. Tem sim, olha isso aqui, minha gravação aqui, meu save. Aí eu vi lá, 208 212. O menino doido, que é isso, velho? Não vai ter que descobrir como é que tu faz isso aí. Aí eu lembro dos anéis, né? O de prata, o de ouro. Aí eu dou uma dica. São dois isso, anéis. Esse daí, detalhe, esse negócio dos anéis é pra quem é noob, porque dá pra passar como cego, sem anel. Eu acho que quando o cara disse que tem uma parada aí do anel, tu deveria ter saído de perto desse cara. Cara, assim, bala, eu vou te ensinar como é que vai os 220, mas sabe, menos... tem que ter a parada do anel, eu tava... né? O velho tá falando, eu vi um maluco finalizando, matando o Drácula, né? O último Drácula. Ele finalizando o Sinfonia da Noite, eu acho que era em 18 minutos. Vocês já viram esse vídeo? Ele vai do começo do jogo, do começo mesmo, da luta contra o Drácula, até ele matar o Drácula final, cara. Muito... Só varrendo o jogo todinho, triângulo. Cara, é muito escuro, porque tem uns boss, ele mata uns boss bem rápido, cara. É muito massa. Eu tô, tem aquele chefe que é tipo um Anubis, aquele bicho que fica com cajado soltando raio. Uh-huh. Sei. Mas, ó, eu não vou mentir. Eu só matei aquele bicho com o escudo do Alucard. Na Alucard, não. Eu usava o... O rosa, o vermelho. É só tu usar resistência à eletricidade, mano. Pois eu usava o Shield Road, é o quadrado bola, né? O bola quadrado, então. É... Ativava o escudo. Batendo 255 direto ainda. Só que você tem que ganhar dele assim. Que um dos chefes que eu penei, mano, foi o Lobisomizão, ó, mano. Esse bicho era que é dentro do cenário do Hitcher. Que eu me lembro que o cara Coliseu, liga, né? Luta, é doido, mano. Lobisomem, esse bicho chega na voadora, dá murro e tal. O bicho é porradeiro, que são uma porra, mano. Na voadora, né? É, mano. O cara chega assim e tal. Aí, enquanto o cara tá olhando o Hitcher lá no fundo, esse bicho dá uma voadora e dá um murrão, mano. O cara fica pegando fogo, sai bolando e tal. Ah, sei. Sim, que é ele e um tourozinho, né? É, mano. Depois no futuro eles ficam dois personagens aí, mó mentira, andando pelo cenário. Pois não é, mano. Dois carniços. Eu te matei, passou 10 anos e tô aqui, safado. Pô, come! Aí ele se dissolve pegando fogo. Eu me lembro que o Castlevania, mano, era eu e um amigo meu, mano, o Iranildo ali. Tá doido, era o dia todinho, mano, o cara jogando. E a gente entrou na pilha, mano, de fazer todos os porcento, né? A porcentagem máxima. Mas não, todos vamos os pegar os itens e tal. Mas você já sabia que todos os porcento dava se você já tivesse analisado uma vez? É, pois o que o cara tem que começar com a Lápis Lazuli, né? O anel isso. Lá. Nem só por isso. Não, não só por é isso. É porque tem a parada de você, todos os porcento tem que fazer bug pra poder entrar debaixo da terra. Ah, é? É. Aí você precisa fazer o bug do coraçãozinho. Você tem que comprar um negócio do infinito, causando o coração direto pra bugar você atravessar a parede. Não, mano, não era coração, não. Era o Sword Familiar, mano. Tu usava o Sword Familiar no canto da parede, perto da cabeça. É aquele coraçãozinho que fica roubando vida. Você usa o negócio pra me lembro que tem uma sala. Parada da... Eu não sei se é a mesma coisa que vocês estão falando. Agora eu me lembro dessa parada aí do Familiar mesmo. Que o cara tinha que evoluir, né? Aquela espada familiar. É o Sword Brothers. É. Usava, segurava 2 ou 3 segundos pra cima, arrastava até embaixo, aí usava o Sword... Não sei se o do nome do golpe. Ele... Não, brilhava, mano, na tela toda. Eu me lembro, você mano, até hoje. E sair. Eu me lembro até hoje como é, mas o cara fazia minha lua de lado, assim, minha lua pra cima, né? O cara fazia o especial do Gizzy ao contrário, né? Minha lua pra cima, assim, segurava pra cima, apertava pra baixo e quadrado. Aí era, doido, porque esse de 2 segundos pra cima, pra baixo, eram os 4 espíritos, né? Pois é. Mas aí que tá, esse negócio que tá falando aí é outra coisa. O do que eu tô falando é que você ia bugar o porcento nas telas de load e os porcento do Drácula. Você tem que pegar aquele coraçãozinho com a banda de vida todo mundo tem na sala, aí você fica usando ele direto, aí você vira o morcego e atravessa, dá certo. Pois eu andava em cima do load ali naquele corredor, eu consegui andar. Ah, eu não sei, eu sei fazer isso aí com o coração, com o Bloodsword, eu nunca... Amor, né? Eu não me lembro, mano, porque é o seguinte, eu joguei o japonês na época, e no japonês... Inclusive tem um familiar a mais, né? Tem um familiar a mais. A fadinha e o... Quem jogou em português não teve esse familiar. Demônio da cabeçona, né? Demônio da máscarazinha, né? Inclusive, você jogava o japonês pra achar aquele demôniozão irado, homem. É, massa. Não, porque assim, no americano é a fada, a caveira, o impzinho, né? A espada e o quinto era quem mesmo? A caveira. Morcego. É porque eram dois demôniozinhos. Era um demônio que controlava os elementos e o demônio da máscara, né? Não? Era o da máscara. O demônio da máscara era mais irado. Não, mas no japonês era duas fadas, mano. Uma fada da cura e a fada do veneno. É, doido, né? Não, tá maluco. Era, mas... Tô dizendo. Esse era do Saturno, então, isso aí, mano. Tô doido, mano. Japonês. O Saturno que é o maluco da capa, né, não? A porra, o que chegou aqui no Monte Castelo, diferencialzão doideira, porque tinha duas fadas. Game Shark mod 1, né? Se era mod do Saturno, eu sei que... Se bem que a outra fada eu nem gostava, não. Agora o demôniozão da máscara, que era o famoso demônio da cabeçona. Porque o japonês tinha itens a mais, né? Eu me lembro que eu vi a porcentagem numa Super Game Power, aí eu fiquei junto com o cara lá. O diabo é isso, mano. Como é que o cara consegue a última porcentagem? Só o Super Game Power. Era uma que era uma revista toda de Castelo Espelho da Noite. É, mano. Caralho, você conhece? Aí, mano. Tinha essa revista aí, minha mãe rasgou. Não, mano. Que eu comprei ela e deixei assim em cima da televisão, sabe? Aí eu me lembro que essa revista, a capa era o Alucard, aí tinha um título assim: o jogo mais demoníaco de todos os tempos. Aí eu mandei assim, ops, rasgou, ó. Caralho. Mas o cara tinha, pra última porcentagem, o cara tinha que enfrentar o Drácula, no último Drácula, né? E usar o cartão. É, e usar o teleporte. Aí o cara voltava e completava o restante do mapa. O cara caloteava o Drácula lá no meio da abelha. O cara... Falou! Perdeu, foi bom, hein? Interessante aí, pronto, que esse jogo, aí. Ele era mega fácil, mas ele era muito legal, né, cara? Divertidíssimo de você jogar. Agora tem uma parte que você vai entrar nas catacumbas lá do Pé do Inferno, lá, que eu peguei o Impzinho e fiquei parado lá, que eu fui almoçar na época. Aí quando eu volto aqui, o canto tá com a parede aberta. Aí eu, poxa, essa parede tava fechada. Aí eu, não, eu dei load, aí voltei. Quando eu voltei, fiquei parado com o Impzinho, lá vai ele sozinho. This is a strange place. Aí psh, bate no íconezinho lá, no, tipo no switch, um botãozinho. É, aí a parede... Aí o caralho, que massa, do nada, assim, nessa época sem internet era muito massa mesmo. Tinha um monte de partezinha dessa. Eu achei isso aí quando eu tava matando as meninas do gelo. Eu gostava de ficar matando o mesmo monstro pra ver o que ele dropava. Aí eu ficava matando direto os monstros. Naquela parte ali da torre do relógio, mano, o cara tinha que ficar batendo naquelas engrenagens pra encontrar o... Isso daí que contou pra mim foi meu primo, macho. Sonzinho certo pra poder o cara abrir a passagem, né? Eu acho que isso aí eu não acertei isso. Isso aí quem me descontou foi meu primo. Um de esporte ali que eu me lembro que era eu, meu primo e meu irmão jogando direto, mano, o dia todinho. Era o Tony Hawk, mano. Tony Hawk. Caralho, mano. Tony Hawk era muito irado, velho. É, mano, nunca fui muito, devo muito valor ao Tony Hawk, não, mano. Eu nunca entendi, mano, o cara dar um pulão ali na rampa, velho, o cara fazer altas manobras no ar, mano. Maluco, o Tony Hawk, o legal não é você jogar o Tony Hawk, o legal é depois que acabar o tempo da fase, você passar mais 5 minutos fazendo manobra e não acabar, cara. Pois é. Eu achava esse jogo mentiroso, mano, porque o... Pera aí, porque o cara andava pela parede. Mentira, não, sério? Porque o Cheetos, mas esse bicho era ruim que isso é uma porra nos videogames, né? Todo jogo ele era ruim e tal. Aí ele chegou lá no Manel com o Tony Hawkinzão. Ele, não, vamos jogar Tony Hawk. Não, vamos jogar essa porra. Não, mas vamos. Aí o Cheetos, que era ruim que só uma porra, mano. O bicho fazia de 4 bilhões, mano, de ponto naquela porra. Ele andava numa rampa e dava um 360 no controle, endoidava e tinha uns combusão muito louco. O cara passava o skate por dentro da camisa, rodava. Pá, porra, mano. Eu tenho algo que a parada que rolava era tipo: não ganha quem ia ficar mais ponto, ganha quem ia ficar mais tempo. Porque em ponto já era coisa absurda, mano. Já era. Era meio patético. Era porque quando o contador acabava, né? O cara só parava o jogo quando o cara terminava de fazer a manobra, né? Aí você podia ficar dando um manual e emendando uma manobra na outra. Aí eu lembro que eu fui na locadora e não, vamos jogar um Tony Hawk aqui, sei lá o quê. Aí um amigo meu chegou: não, eu sei fazer uma manobra muito doida aqui que tu não consegue, não, bala. Cadê? Ele tem aquele corrimão, né? O aquelezinho de ferro, ele subiu no corrimão e deu 360 em cima do corrimão. Ei, mano, a gente tem que tirar um X1 no Tony Hawk, cara. Acho é sério, eu fiquei. Eu quero humilhar vocês, eu sou bom do Tony Hawk. Acho é sério, eu tô falando. Eu fiquei um minuto com a boca assim. Meu Deus, o que é isso? O cara deu um 360 em cima do corrimão, doido. Tony Hawk, né, mano? Tem que ver isso. Ele ficou girando no backflip em cima do corrimão. Meu Deus, que isso? Não, isso aí não é comigo, não. Tony Hawk tinha um Homem-Aranha, né? Tinha. Ah, pois é, eu só criei apego por esse bicho quando eu vi o Homem-Aranha lá, garotão, andando no skate e tal. Agora, a maior decepção, o cara ficava triste, era quando o cara fazia um combusão violento ali, que o cara errava uma parada, mano, os pontinhos tudo de insumino, meu. O cara é égua, meu. Desonesto, né, esse jogo. Acho que esse jogo aí só serviu pro Tony Hawk enricar mesmo, viu, mano? Outra coisa, não. Era um jogo massa demais, meu. Até... Clássicozão do Play 1, que isso é foda. Breath of Fire 3. Vixe, meu irmão. Mas tá aí um jogo lindo, mano. Um dos jogos que me levou a querer ter um Play 1, mano. Acho, ah, mano, vai se fuder, é uma meta esse jogo. É doido, é. Calma. O jogo é lindo. Como é que no Breath of Fire? Quer comparar o Breath of Fire com os outros RPG do PlayStation, mano? Puta que pariu. É, mas ele é superior, viu, mano? O jogo, é, velho, doido, foda, mano. Puta que pariu, lindo. É, o mas tá, é... Não, tá aí, é um dos jogos que eu olhei assim, não, mas esse jogo aí tem beleza. A abertura do 4 é sensacional, dude. É doido, é muito massa. O 3 é GGzaço, o 4 é mais GG ainda. Apesar que o 3 é bom também. Os dois são bons. Eu ainda acho o 3 superior, mano, porque tu é doido, o 3 pra mim foi um, sei lá, mano, foi uma coisa sensorial ali. O cara olhava pro jogo, meu irmão, esse jogo aqui. É lindo, era como lindo. Não, mano. Jogozão foda e tal, a história era boa, os personagens eram carismáticos. Uma coisa ali que eu achava fantástico ali no 3, mano, no começo era que o personagem ia crescendo, né? Começava a criança ali, aí. Não, e o pior era isso, era na época do auge do Dragon Ball, quando eu comecei a jogar o Breath of Fire 3, aí quando você começava a memória era pequeno, só que tinha um cara na locadora que já tava com a memória adiantada e o personagem dele tava grande, mano. Aí não sei porque eu relacionei isso com Dragon Ball. Vixe, meu irmão, é igual Dragon Ball, ó, o cara começa pequeno e vai crescendo e tal. A história desse bicho deve ser muito louca, doideira. Aí tu é doido, eu sei que esse jogo aí virou febre, mano. Não, não, tu é doido, quando eu comprei o PlayStation, mano, que eu pude jogar esse bicho aí em casa, mano, foi um vermezão muito grande, ó, mano. Agora, esse aí, mano, tu é doido, é um dos jogos que me deixa puto ali com a capa, mano. Porque esse jogo aí, mano, os caras podiam fazer hoje em dia, mano, jogos são muito foda, mas os caras não fazem, mano. Esse não é só pariu, a Capcom, né? A Capcom, a Square Enix hoje em dia, né? Que antes era Square Soft, que aí a Enix, que era. A não, mas pelo menos, mas a Square ainda tá lançando Final Fantasy, mano, por aí, mas. Final Fantasy é mó mentira, mano. O 13 mas... é uma bomba. Não. Final Fantasy. O 10 é mais ou menos. Qualquer coisa depois dele é ruim. Não, mas pode até ser que seja ruim, mano. Mas os caras tão lembrando da franquia, mano. A Capcom esqueceu, mano. A Capcom esqueceu totalmente, mano. Vai ter Mega Man de novo, relaxa. O Mike falar nisso, o último Breath of Fire que eu joguei foi o Breath of Fire 5, né? Que é o último do PS2. Dragon's Quarter, né? Ali é muito pai, é verdade. Então, eu achei até o jogo legalzinho, só que eu não finalizei porque eu não consegui tirar dano de jeito nenhum, né? Do último chefe e tal. Acho que eu me lembro que eu joguei esse jogo aí, mano, Breath of Fire 5, mano. Só joguei mesmo pelo amor que eu tenho ao jogo, mas, pelo amor de Deus, mano. Tô conseguindo dar dano no último chefe? Nada, mano, tu é doido. Aí, né, eu jogando e tal, que diabo é isso, mano? Eu tento de tudo aqui, o baitola do último chefe não leva dano. Aí eu fui olhar na internet, ó. Não, vamos ver aqui o que é o dano e tal. Aí, depois de muito tempo, né, o cara olha pra internet e já é entregar os pontos, né, de desistir. Aí, não, mas pra você derrotar o último chefe aqui, você tem que usar o L3. Aí eu já olhando pro controle, é L3? Olhando assim, então que diabo é L3, mano? Ah, que porra é? Será que é o L1 e L2 junto e tal? Não sei o quê. Aí tentei, parei de jogar essa porra. Não, jogar essa porra não, negócio de L3, mano. O jogo não é nessas corras todas e tal, se fuder. Aí depois de muito tempo eu descobri que a porra do L3 é o cara apertar o analógico, mano. Pois é. Aí, até hoje eu tô com a memória ali pra finalizar, que agora eu sei o macetezão do L3. Sei o macete do L3. Agora falando um pouquinho de jogos de aventura, mano. Um dos jogos ali que eu joguei, que são uma porra também, foi o Oddworld. Esse jogo era irado, mano. Chupa cabra, né? Chupa cabra. Ei, mas Oddworld é muito massa, viu? Mas eu só fui jogar ele no emulador no PSP. E zerei um e tô jogando dois agora. É doido, mas tu conhecia ele como Chupa Cabra ou Oddworld mesmo? Não, você sempre estaria, mano, porque quando ele chegou na locadora, a negada chamava de chupa cabra. E era chamar de Oddworld, depois que o pessoal... Ah, o Oddworld é do morto-vivo? Não, é aquele... aquele... Tipo um ETzinho ali. É um ET, não, acho que não joguei esse, não. Era tipo o Prince of Persia, mano, Blackthorn, ele. É Oddworld, né, o mundo estranho, o mundo esquisito. É, Oddworld, Abe, Odyssey. Abe's Odyssey, aí tem o outro, Abe's Loki também. Exodus. Exodus. Ele une as mãos, né, e fica... Aí domina o corpo do outro cara, né? Massa, mano. Massa que você. Sorriven é aventura ou Sorriven RPG? Aventura. Sorriven é irado. Porque jogo de aventura eu nunca fui muito chegado, não. Eu gosto mais de RPG. Mas Sorriven também era uma franquia que tinha muita coisa pra dar certo, viu, mano? É, tinha um potencial grande. Depois aí. Eu nunca joguei, mano, PS1. É massa. Eu tenho um amigo que jura que conseguiu todas as espadas, até a espada, menos a espada preta, sem detonado. Sei não, sei que o Soul Reaver 1, que é o Legend of Cain, né? Essa mesmo, no Legend of Cain. Esse jogo é irado demais. O 2, que é o... que esse bicho vai tipo um, sei lá, pro inferno, sei lá o que ele vira tipo um vampirozão, também é muito massa. Eu na época do PlayStation, hoje em dia, acho que se jogar, deve ser até um jogo velho, assim, o cara não vai gostar muito. O Soul Reaver, acho que o problema dele é que ele é... eu joguei ele há pouco tempo. O problema dele é que ele é muito lento, mas pra quem gosta de puzzle, ele é foda ainda, porque os puzzles dele continuam complicadíssimo, cara. Eu já tinha resolvi todos os puzzles dele, eu consegui finalizar e tal, mas eu fui jogar de novo, cara, e eu não, como eu não lembro, os puzzles são difíceis pra cacete, velho. Porque são dois último, Soul Reavers, o né? último puzzle, que é o, acho que é o último, que é o da manivela, velho, demorei acho que meia manivela. Hora pra resolver. Eu só me lembro daquele o asa de águia. Né? Pois é. Asa de águia, o Jota aí. Tocou a música da minha mente, velho, da hora que ele falou isso aí. Da manivela. Ah, nossa, que merda, cara. Eu não tinha feito tão boa essa referência. Não, na minha mente é isso aí. Só o Jota aí falando, ainda bem que acabou o chiclete com banana. O Legends of Cain, esse bicho lembra muito o Diablo 1 e o outro é o do Vampirão do Mal. É, o do Diablo é massa, eu joguei muito. O do outro Vampirão do Mal eu joguei pouco. Legends of Cain acho que eu joguei, mas não lembro o Diablo não. Ele, né? O que ele atravessa a grade? Lembra, mas eu lembro o Diablo 1. Lembro o Diablo 1. Não, lembro. Pô, cara, eu joguei Diablo 1 pra caralho, velho. Eu tinha um memory card do Diablo. Então você não está lembrado é do Legend of Cain. Legend of Cain, eu vou perguntar. Legend of Cain é o que começa, o cara quebrando as asas dele, ele caindo pro lado do negócio. Esse é aí o 2. Ele fica indo e voltando, não é esse não? Esse é o 2. Esse é o 2. 2 assim, é outro, né? Só que outra história, outro negócio. Esse é o 2? É. Se fosse o 2, é. Caralho, peraí, deixa eu ver qual é o 1 então. É tipo o Diablo. Ele falava batendo os bichos. Play Victory! Batendo qual o nome do. É, tinha essa parada, ele matava o cara pra roubar o sangue, né? Dá esse gritinho aí. Victory! Pô, cara, caralho, eu ia morrer sem saber. Eu jurava que esse que eu joguei era um, cara. Olha aí, Asilo tira lá de público. Agora você vai clicar no link do Submarino. Nossa, mas é muito feio esse. Pois é, e esse aí que lembra o Diablo 1. Diablo 1 aí tem essa taria mesmo, né, mano? O cara tinha um memory card só pra ele, né? Comia... porque era 10 slots da gravação, um das opções e um do personagem. É, mancha, isso aí é uma coisa que eu tenho muita saudade, ó, mano. Na época do PS1, O cara ia comprar um memory só pra jogar o Diablo. Não, o cara pegar, botar um memory card... ligar o aparelho sem CD pra poder olhar as memóriazinhas, os iconezinhos e tal, era massa. Nossa, o tempo bom, né, cara? Doido, bicho. É nessas horas que o cara vê que o cara tá velho pra caralho, né? Ah, velho pra caralho, mas tem orgulho de ter jogado essa vez. Cara, o cara sentado na cadeira de balanço dele, né, olhando pro PS3 aí... Mas no meu tempo o jogo só rodava jogo mesmo, a gente tinha que abrir a tampa pra ver as memórias. Não. Rodava música também, pô. Tá maluco? O cara de pijama, né? Chinela havaiana, lembrando desse tempo bom. Me lembra. O Jota me disse uma época agora que, meu amigo, eu ficava muito puto com esse negócio de música, meu. Minha irmã chegava com o meu Play 1 aqui. Amanhã eu quero escutar a música. O aparelho de CD quebrou. Eu quero botar no videogame do Alisson. Não é doido, né? Bora, desliga isso aí, bota o CD dos Backstreet Boys da menina aí. Meu irmão, não acredita, não, doido. Eu desligava o meu jogo pra o CD, nem ficava tocando lá os Backstreet Boys. Aí o cara apertava o select, aí ficava aquele, tipo, uma ravezinha, né, na televisão. Meu Deus. E ela lá, dançando em frente ao CD lá, a música lá, e eu lá, puta que pariu. O meu Final Fantasy agora eu tenho que parar de jogar por causa dessa bomba. Tinha alguns CDs, mano, não sei se vocês descobriram aí, que o cara habilitava ali o menu de música, né? Aí o cara botava o CD do jogo e ele tocava as músicas do jogo. Tem o Castlevania, o Castlevania tem uma parada. Sim, é, o Castlevania tem um trick secreto. Mas o Twist Metal 4, toda a trilha sonora do Twist Metal 4 é pra você escutar, se você fizer isso. Ixi, mano, Twist Metal ali é outro jogo que o cara asilou demais, ó. Twist Metal só jogava no Manel. O Manel era o único jogo que ele sabia jogar. O Twist Metal, cara, o 3 é pra mim o melhor, é o mais foda, velho. Mas todos são legais. O 3 é o que tem um cara que é meio crucificado, aí tem as rodas. Todos tem ele, cara. Tudo é ele. Esse aí, o 3 é o que tem um palhaço? Todos tem. É mesmo que eu tô aí, cara. O 3 é o que você, quando vai escolher o personagem, fica o personagem do lado esquerdo e o carro do lado direito. É, mas só um parênteses, vocês se ligam que apareceu um palhaço maníaco lá na Inglaterra. Eu vi isso, eu compartilhei isso. Se tiver, tudo. Parece isso. É um Twitch de meta. Cara, assim, você viu esse homem, é o palhaçozão Sinistration andando assim. Mano. Tô te dizendo, mas se eu ouvisse um bicho da. Se eu visse o bicho dentro da rua, mano, saía voado, mano. Pô, é doido, eu fiquei notado. É doido, né, mano? Vai matar outro viado. Tu é doido, né, mano? Tu é doido, né, mano? E o palhaço parado dando tchau. Agora o Jota aí quer falar do Silent Hills. Ah. Vocês não jogaram Silent Hill, não? Joguei. No... Ah, eu não joguei nenhum Silent Hill, mano. Tu é doido. Macho. Foi um dos primeiros jogos que eu peguei, cara. E, caralho, macho. É muito massa, velho. Eu nunca joguei macho, o primeiro, agora, né? Se eu tivesse... Né? Na época eu me lembro do Silent Hill e da... Como é que se diz? Do burburinho que o pessoal fazia em cima dele. Mas na época eu não manjava nem do inglês direito. Mas que eu nem tinha aproveitado essa porra direito. Sei lá, acho que foi por isso que me agradou. Porque o doideira do Silent Hill é você entender a história e interagindo, né? Que aí você vai compreendendo isso. A loucura, né? Entre aspas, que é o jogo e tal. E caralho, meu irmão, isso é muito louco, sei o quê. E tipo assim, e essa parada de loucura não fica bem resolvida. Tanto que pro 03. E tipo assim, cara... O jogo é muito massa, porque tu vai passando assim, sentindo a agonia do personagem, entendeu? Não é igual a um jogo, por exemplo, assim, o Resident. O Resident toma um disco de terror, mas ele não cria um clima de terror, entendeu? Você toma um susto. Não, assim, como é que é o Resident? Resident, você toma um susto passa e você continua jogando, atirando pra tomar outro susto. É. O Silent Hill, ele te deixa tenso, entendeu? Exatamente. O jogo, ele vai cada vez mais tenso. Tu vai andando, né, a música, aí vai tá cada vez mais foda, você fica, porra, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E eu acho que é isso, mano, que é o verdadeiro survival horror, né? Aqui, o cara fica tenso, né, mano? Pois é, a parada do Silent Hill é exatamente essa tensão. Que eu acho assim, eu no PlayStation não consigo lembrar de outro jogo que te deixa tão tenso, entendeu? Todos, na verdade, todos os Silent Hill, tirando o 3, que eu não gosto muito do 3, te deixam tensíssimos. É o suspense, né? Mas eu joguei o Fatal Frame 1 do PS2, meu, fiquei desse jeito aí, mano. Tensão total o jogo. Porra, mano. Fatal Frame, macho, tu que me viu sendo essa porra. O PS2 tava encostado aqui, tu falou Fatal Frame, terror. Eu fui jogar, meu irmão, é muito foda. Foda, velho. É, o primeiro é foda. Na verdade, eu gostei mais do 3. Eu joguei os 3, mas eu gostei mais do 3. Eu gostei dos 3, gostei dos 3. Também gostei dos 3, mas assim, o melhor de todos pra mim é o 3. Cardoso o 3, ele tem um fechamento muito bom, a trilha sonora dele é muito incrível, cara. O 3 é mais hentai, né? Hã? Porque o 3 é mais hentai, né? Na verdade. Não. Pelo contrário, o 3 nem perto disso. Porque o 3 é ela, né? Uma menina e a tipo a irmã do noivo dela, né? Sim. Não. Aí duas vão pro apartamento. A principal é aquela menina. É a que teve um acidente, que caiu do carro e tudo. Sim, onde o noivo dela morreu. Tá, pois é. Aí a principal é a menina que... A principal era a noiva do cara, o cara morreu, tá entendendo? E são três principais. É a menina que o noivo morreu, o tio das meninas do 1 e a menina do 1. E, cara, o jogo é muito, muito massa, porque, tipo assim... O Fatal Frame, cara, ele não te deixa só com a história do personagem. Ele te bota na história também dos fantasmas, de tudo. Então, tipo assim, tu tá vendo a tua história, mas ao mesmo tempo tá vendo a história de tudo mesmo. Agora só falar três jogos aqui de luta, mano, que eu me lembrei aqui de PS1, mano. Um que a gente ficou viciado na época, mano. O Neto veio aqui em casa, eu tinha comprado, tinha arranjado não sei com quem, mano. Um CD de luta, mano, do Kamen Rider V3, mano. A gente ficou... Vixe, meu irmão. Vixe, meu irmão. Isso aí foi um vermezão violento, viu, mano? Tem, mano. No PS1, mano. Kamen Rider V3 ali. Tá doido, meu cara. Vixe, meu irmão. Isso é clássico. Vocês falando assim de jogo de japonês que vocês pegaram, eu lembro do Neto contando que ele pegou uma vez o jogo do Evangelho, né? Pra nunca mais. Ah, eu me lembro que era só a história, né, esse jogo aí. Putaria. Aí o outro jogo ali que a gente descobriu ali na locadora do César, que a gente alugou ali, quase que a gente ficou com o CD, foi o Guilty Gear 1, mano. Vixe, meu irmão. Caralho. Caralho, viu, mano? Caralho, mano. Aí é não, a história do Guilty Gear era interessante, porque tinha essa locadora, que ele era conhecido por alugar jogo na época do Super Nintendo, né, e tal, Mega Drive. E tinha uns CDs lá de PlayStation, só que ninguém valorizava, né? E sempre tinha um Guilty Gear lá, né? Era meio no canto, né? Aí o pior é que a capa do Guilty Gear não arremete nada a jogo de luta, né? Tem lá Guilty Gear, tal, cara, essa porra deve ser jogo de guitarra, sei lá, né? Mas tu é doido, quando o Joel pegou era o jogozão irado, mas é o Guilty Gear, né? O cara não precisa dizer muito. Tal, pois é, depois do PS2 teve aquele boom e todo mundo conhece ele, cara. É, mas na época que ninguém conhecia era foda, era aquela parada, todo mundo... Ah, é, vai ser hipster agora, né? Porque agora todo mundo joga a merda. É porque eu conheci... Não, hoje em dia, bom, mas na época era irado demais. Eu conheci Guilty Gear há pouco tempo, cara. Quem me mostrou foi o Defesa. Eu não conhecia, não. O Guilty Gear mais conhecido é o XX, né? O Reload ali. E... Sim. Mas o primeirão ali era loucura demais, meu cara. Guilty Gear. O cara chegava assim no colégio aí, mano. Tô jogando um jogozão irado, Guilty Gear. Vocês já viram, caramba, Guilty Gear. Ah, sabe não, doidinho. Sabe não, doidinho. Quando eu aluguei, mano, o CD, mano, eu botei lá e comecei a jogar. Aí eu, puta que pariu, esse jogo tem que ser compartilhado. Na mesma hora, véio, no outro final de semana, o Marquinhos já tinha alugado ali, já tava reservado, cara, vixe, véio, fudeu agora, né? O Guilty Gear naquela época era muito diferente, mas as referências que o cara tinha era Street Fighter, The King e tal, um outro jogo. Mas o Guilty Gear lembra bastante, cara, The King. É, lembra, mas pra época, tu é doido, aquele gráfico e tinha outra coisa, mas era no auge do, como é que se diz, do anime, né, e tal. E um anime com... um jogo anime com jogabilidade fluida ali e tal. O rockzão loucura, truando, mano. Verdade. Muito foda. Exato. Muito foda mesmo. E o outro jogão ali que... é louco. Vixe, eu me lembrei de um aqui, mano. Acabei de ver aqui na página de jogos do Balo. Vamos ver se é esse aí que vai dizer. Jesus do céu, mano. Que esse a gente jogou ali que... quase que quebra o CD, mano. Não, acho que não é esse não. Mas esse aqui, vai. Qual é o teu? Foi o... na época do Marquinhos, foi o Shaman King, velho, do PS1, mano. Ah, desse fuja do Shaman King no PS1. Puta que pariu, mano, de luta, um amigo, mano, meu dizia que era massa, nunca joguei, não. Acho, mano. Acho esse jogo aí foi um vermezão extreme, mano. Falou, pronto, mas pra vocês terem ideia, é tipo como tá o LoL hoje. Hoje tudo é o LoL, não sei o que, o cara jogar uma partidazinha de LoL, na época foi o Shaman King. É doido, mano. O cara ficou, meu Deus, mano, não é possível, mano. Não é possível. Esses jogos, assim, pouco conhecidos, tinha um jogo que eu gostava de jogar, que eu não conheço ninguém que tenha jogado, que é o Swangman. Vocês já jogaram? É o jogo do boné. Porra, é esse aí. O Swag. Swangman. É tipo, é um meninozinho que é tipo um monstro, tipo como se fosse um bicho papão invade a cidade. Aí todos os adultos ficam dormindo e só ele e a irmã dele estão acordados. A irmã dele é capturada pelo monstro. Aí ele esse vai aí, ela esse aí a versão americana é o Rampage, é? Não sei, cara. Sei que o nome é Swangman. Você é louco isso aí? Não. Loucura. É um jogo, assim, pouco conhecido, que eu acho que é muito massa, cara. Acho agora um jogo do PS1, de luta, que eu vi agora. Nem me lembrava dessa porra. Que eu não sei porque foi parar a franquia, mano, que no PS1 ele era até conhecido, mas é o Blood Roar. Vocês se lembram? Vixe, mano. Tu é doido, mano. Esse é massa, viu? Tu é doido, mano. Blood Roar era iradaço, mano, na época do PS1 ali. Esse daí é GGzaço. Joguei muito na época do Play 1, viu? E era bom, mano. O jogo, tu é doido, mano. Vivia pedindo emprestado para um amigo meu, lá no Lourenço Filho, fiquei tanto jogando com esse jogo que ele, mas fica logo com essa porra, mano, vai! Esse é o que os personagens viram animal, né? Cada personagem tem uma característica animalesca. Mas cara, saiu dois, mano. Eu me lembro que saiu dois. Tinha não, saído. É, tinha um, tinha um dois. E ele, na época que o Tekken era o auge, ele era bem parecido com o Tekken, assim, o jogo, a jogabilidade, mobilidade. E tinha essa temática legal, né, de animais. Agora, não sei porquê. É o tipo do jogo que daria pra ter tido continuidade tranquilamente, né? Foi pro Play 2, mas pro Play 3 eu nunca soube, não. Foi pro Play 2, é? Foi tem o 3 Play 2, não? Tem um no Play 2. O mais violento de tudinho, mano, era o principal, mano, que era o lobuzão ali. E tinha outro ali que era violento. Só uma porra também, que era o coelhozão. Coelho não era uma menina, não? Coelho era o capeta, viu? O coelho não é uma menina, não? Eu acho que é uma menina mesmo. Eu acho que era uma menina. Eu me lembro uma do Topeirazona. Né? Vixe, mano, o Topeira ali era violento demais, mano. Topeira ali eu achava mais. O Topeira ali era o Wolverine do jogo. Esse jogo me lembrava um jogo do Nintendo, que tinha um dinossauro, que dava pra jogar com ele, vocês lembram? Ah, o Joey Mac. Pois é, eu lembrava muito desse jogo, cara, já foi. Joey Mac? É Joey Mac mesmo? Joey Mac é o homem das cavernas. Joey Mac é pré-histórico, mano, né? Não? Ah, não, não, é o do... Alter Ed. É um que tem um dinossauro, é um jogo de fight que tem um dinossauro pra você jogar. Pré-histórico mesmo? Killer Instinct, mano. É esse mesmo, Killer Instinct. Ah, não tô dizendo. Só tem uma, que negócio de dinossauro, mano. Tô falando assim, que o estilo dele de jogo me lembrava, assim, a luta. Até o cenário também lembrava bastante. Muito bom esse jogo na época. É uma massa que vem agora aí pro Xbox One, GG. Só acho putaria que aquele Stink novo, né? O cara vem só com... Parece que é 2 ou 3 personagens. O resto o cara tem que comprar, ó. Tem que comprar. É desse jeito. Você vem, parece que vai 3 ou 4 personagens, o jogo é gratuito, entre aspas. Mas o resto dos personagens você tem que ficar comprando um por um. Um é um valor tanto. Só quer ser o LOL, ó. Olha o LOL lançando moda, né? Não, mas só que o LOL você pega os bonecos jogando no Clarestick, né? Se é o bolso do seu pai ou o seu mesmo, que aí você se foda. Pois é. Ah, fela da gaita, né, mano? Pois é, tem pra onde correr, não. Ah, ladrão. Ladrão. Tomar no rabo. Vocês jogaram o jogo do Spawn, no Peixão? Não. Você vai andando aí quando você encontra um inimigo, vira como se fosse um jogo de fight. Eu vou te dizer, mano, que teve uma época que eu fiquei mega asilado no Spawn. Aí, vixi, mano, Spawn. Eu comprava as revistas, tudo que eu tava vendo do Spawn, tava comprando. Eu comprei o jogo do PS1 e do PS2, mano. Mas todos os dois jogos não vale a pena, não. Spawn, né? É mais futuro você pegar e... comprar um salgado com suco. Que é o mesmo preço, né, cara, inclusive. Tem um Soul Calibur aí que tem o Spawn pra você jogar e tal, é mais futuro que os jogos dele. É porque na época eu joguei com muita boa vontade, mas não tinha como, não. Eu cheguei a jogar muito jogo ruim, cara, porque assim, eu comprava muito jogo e vendia pra comprar novos jogos, cara, então eu testei bastante jogo, velho. É isso, tu trabalhava na feira, João? Não, cara, não, é porque assim, o meu tio, velho... É verdade, isso é conversa de barraqueiro. Não, cara, o meu tio, ele sempre gostou muito de jogar videogame. Então, quando toda a vida que ele ia comprar jogo, ele comprava pra mim também, tá entendendo? Aí, quando ele comprava pra ele, às vezes ele também mandava comprar pra mim, mesmo se ele não fosse trazer, tá entendendo? Aí, pegava essa coisa, pegava o jogo, pra mim. Zerava aí, tio, comprei agora, você quer? Não, a gente não. Isso não pra gente fazer isso, pô, a gente trocava jogo, velho. Ele comprava um jogo e emprestava. Mas isso aí a negada chamava de poiteiro. É um jogo ali que eu me lembro ali, que na época meu tio era viciado jogando ali comigo, era o 007, é um jogo de tiro, né? 007zão. E outro jogo ali que eu me lembrei agora, mas de tiro também, que ele era viciado, mas era o Time Crisis. Caralho, Time Crisis, eu tinha a pistola, velho, e a Time Crisis é muito foda, velho. É massa demais, poxa. Mas Time Crisis só pra você jogar com a pistola. Eu lembro que eu fui tentar depois que eu fui religar meu videogame, minha pistola já tinha quebrado, e eu fui jogar sem pistola, é muito ruim. Eu me lembro que tinha uma locadora perto do Joel, não me lembro se era o Bel ou era o velho, que tinha uma pistola pro cara jogar o Time Crisis. Time Crisis com pistola é muito irado, cara. Eu me lembro que era até mais caro pro cara jogar esse jogo aí, sei lá, a hora era 50 centavos, e não, mas o Time Crisis aqui o cara jogar é R$1. Agora invocado, mas como é que será que funcionava aquele sistema pro cara acertar o tiro, hein, mano? Um negócio curioso, né? Uma pistola zona do PS1. Se na época do Nintendinho tinha aquele Duck Hunt. Tinha bazuca. Nintendinho tinha pistola também. Mal no Nintendo tinha bazuca. Nintendo era um sistemazão rolete de captação de... como é que se do infravermelho ali. No do PlayStation, eu quero acreditar que era um negócio assim mais estruturado. Alienígena, né? Mas o do PlayStation, era toda vida que você ia jogar, você tinha que reajustar. Demora pra você perder um tempinho nisso. É, pronto, é por isso que eu tô dizendo que eu imagino que era um negócio assim mais arrumado, né, e tal. Não, mas tipo assim, hoje em dia você vai jogar, por exemplo, Wii ou qualquer coisa desse que seja sem controle, você não ajusta, né, a parada, ele já vem pronto. Do Nintendo, aliás, a pistola, toda vez que você jogar, você tinha que reajeitar ela, entendeu? Ela ficava fora do lugar, você tinha que ajeitar o laserzinho dela, tinha que mirar na tela, tudo direitinho. É, mas agora tem um jogo aí, mano, que eu não lembro qual é o nome, mas não sei se vocês lembram, não sei se vocês jogaram também, mas esse eu vi lá no Bell, que eu achava massa, mano, um jogo de carro, em que era assim, mano, era um... tinha uma missão, o cara ia do ponto A pro ponto B. E... Drive. Não. Eu ia falar o Drive também. Começa do estacionamento. Não, era meia... Não, era... Então, mas não é drive não, porque eu me lembro, mas que era meio arcade também o jogo. O cara ia pra um ponto A, pro ponto B, e tinha um tempo, e o cara que tinha que ir voado ali. Mas tu tem certeza que não é o drive? Não era São Francisco Rush não, mano? Deixa eu ver aqui. Não era um que ficava uma sombrazinha, a sombra diminuindo, apontando pro canto daqui? É o... como é, mas aquele jogo, mano? Vigilante 8, né não? Corra assim. Não, Vigilante é igual ao Christian Metal. Eu acho que era esse... não, acho que não é esse São Francisco não. O jogo era um japonês, um jogo japonesão... Ah, eu sei qual é. Complica, toda fase, né, toda fase você pilota... toda fase você pilota um carro diferente, né? É, mano, aí tinha uma até fase... até a última fase era um ônibus, se não me engano. É, a última fase era um ônibus amarelo, mano. Era é, difícil, pronto, eu sei que jogo é esse. Agora você me dá também não. Ah, não é o grande, é não, mas sim. É, diga-se de passagem, grande é o merda. É, mano, RPG que eu tô vendo aqui, mano. Puta que pariu, que a gente só faltou morrer ali quando descobriu, mano. É do estilo do G de Kokuma. Foi o Digimon World 3, mano. Meu irmão, mano. O cara ficou louco, mano, quando viu. Vixe, meu irmão. Agora o cara vai se arrombar jogando aí. Pra falar a verdade, eu gostei só do 1. O 2 foi meio pai, negócio de andando em tanques, né? Nem Battlefield, só porra. É, o pior que eu tinha o 2, cara. Eu achava um tédio, mano, aquele jogo. Mas... o 2 era muito... eu só achava putaria que tinha um negócio do monstro de evoluir pra uma parada nada a ver, né? No 2 era nada a ver, não sei no 3. O 3 era mais esse bicho. Esse bicho ficava doente, né? O bicho tinha caganeira, né? Não, mas é no 1, né? Não? É no 1, esse aí, é no 1. Era no 1, tinha um vaso sanitário pra ele. Ele ficava pedindo as coisas, né? Inclusive esse 1. O cara tinha bater no Digimon, né? Porque a parada é essa. Pois é. O bicho tava com fome, o cara cala a boca, dava uma mãozada. Aí sumia o balão dele, né? Mas esse 1 vendeu, eu acho que esse 1 vendeu mais que os outros, porque esse 1 vendeu. Deu muito a CG dele no começo. A CG dele no começo eu já conheci pelo menos 3 pessoas que compraram o jogo com a CG. Mas o 3, o que eu tô dizendo, o 3 é um que é dos gráficos do Breath of Fire 3. Eu sei, de animezinho, só que bem feito. É, eu muito sei. Massa. Que é o que o Digimon usa arma nesse, não? Hã? O Digimon não usa arma nesse? Não sei. Esse? Não, acho que não. Não. Mas, então esse é o do PlayStation 2. É do 2, meu pai, o negócio do Digimon usar arma. Pois é, eu acho que tem um desses Digimon com o Digimon usa arma. Não sei se já, é já estão trabalhando como traficante por aí. Tá, pessoal, mudaria, mas os caras botam de chuva pra brigar, o Agumon puxa um 38. Puxa um 38, aí mete o bala aí, puxa o cigarro das costas. Que é isso aí, meu irmão? Não sei se isso acontecia com vocês, mas toda vida que eu ligava meu PS1 em qualquer jogo, mano, o cara tinha aquela tensãozinha ali de se o jogo vai pegar ou não, mano, ficava naquela tela do PS ali. Tu comprou teu videogame usado, foi? Teve gente que precisou até de psicólogo. Porque vocês não eram amigos do Dima. Porque eu senti essa parada, porque quando... antes de eu ter o meu PlayStation, tinha um colega nosso que é o Dima. A gente já falou aqui várias vezes. E o Dima tinha um mega cuidado com o videogame. É. O videogame só funcionava numa posição tal. O videogame tinha que ficar num local da casa onde corresse vento, que era pro bicho não esquentar, né? Ele mandou instalar uma molazinha dentro do videogame, que é pra quando... Ixi, esse negócio aí da mola, eu me lembro. O carregador chegasse no finalzinho do trilho do caminho do leito, ele batesse e voltasse mais suave. Era bom desse homem. O negócio aí da mola, mano, me lembra ali do Fernando Street, mano. Ele era tipo um Tony Stark dos videogames, mano. É, fazia altas tunagens, né, de videogame, na época que isso nem existia. É pra carregar mais rápido ali, não sei o quê. Na época do submundo. É, meu bicho, e se bem que o Fernando Street tá bem próximo de um Tony Stark cearense, né? Que esse bicho usava um cavanhaquezão loucura, mas na época que ninguém nem sonhava em usar cavanhaque, né? Ele parece também o Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. Ele parece. Não, sabe quem é que o Fernando Street parece muito, mano? Se eu te disser, tu vai associar na hora. É o Paulo Coelho, mano. Vixe, mano. Vixe. Tu imagina o Paulo Coelho com cavanhaque rochedo e o cabelão? É o Fernando Street. É mesmo, mano. Vixe, mano. É, gente. Mas... Fernando Street é meu ovo, né? Era o nome do cara, mano. Aí, como é que diz? Aí, beleza. Aí, quando eu comprei o meu PlayStation, eu comecei a usar esse bicho com uma porra e tal. nunca tive esses cuidados, nunca instalei equipamentos mirabolantes, né? E até hoje o bicho funciona assim, uma boa. A única coisa que tem de complicado no meu PS1 é que é aquele pilotozinho onde o cara encaixa o CD, ele se soltou, se liga? Ixi, eu não lembro. Só que se o cara botar o piloto na posição normal e botar o CD, o bicho funciona normal, não dá problema não. Meu videogame nunca deu problema. Só que você precisa, quando ele se solta, você bota tudo no lugar e ele funciona de novo. Essa é uma vantagem. Se fosse um PS3, soltasse uma peça, pronto, perdeu o videogame. Tem como trocar o conjunto de lente, né? O cara de logo assim. Pegou o pau, né? O videogame morreu. É, não, rapaz, isso aí. Daqui a uns 2 dias aparece as 3 luzes azuis. Aí tem que trocar o conjunto de lente. Qualquer 600 conto eu resolvo. Aí. E trazer o Fernando Street. O Fernando Street ali é um carinha. Sabe do que a gente não falou ainda? Do começo da franquia Metal Gear, né? Ixi, meu irmão. Não, no começo, entre aspas. O começo é do Mega Drive, né? O começo de sucesso. E Mega Drive, tá doido, né? É do Mega Drive primeiro, né? Marlame aí. Sabe do que a gente não falou ainda? Do começo da franquia Metal Gear, né? Ixi, meu irmão. Não, no começo, entre aspas. Não, o começo é do Mega Drive, né? O começo de sucesso. O começo é do Mega Drive, né? Hasta la vista, baby.